Começa agora o Quadrincast. Spartans! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Iron Man. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Olá, tropa Quadrincast! Estamos de volta com o seu podcast quinzenal de quadrinhos favorito. Para hoje falar, é claro, deles que estão aí no cinema com um filme que tá arrebentando, né? Arrebentando o fundo do poço, né? Tá acabando um pouquinho. Mas é o quarteto favorito, acho que a família preferida de todo fã de quadrinhos, o Quarteto Fantástico. A primeira família. A primeira família, exatamente. Não, isso aí é de Astro City, né? Não, mas na cronologia oficial foi o quarteto, né? É. É, First Family. Ah, entendi agora. Pegou. Eu nunca tinha entendido, pô. São as mesmas iniciais, cara. Pois é, cara. E pra falar do Quarteto Fantástico, eu reuni aqui o meu trio fantástico. Alguém saiu do Quarteto Fantástico? É, alguém saiu do Quarteto Fantástico, eu ia fazer essa piada, cara. Antes de começar a gravação, o nosso quarto membro decidiu que ia sair do Quarteto Fantástico. O Skype podia funcionar como Herbie, né? É, boa, boa. Não, vamos, nós estamos na era da interatividade, né? O ouvinte é o nosso quarto membro do boa. Quarteto Fantástico. Bom, vocês já ouviram a voz deles, o meu colega e membro fundador, o Homem Invisível Luiz Gravelo Filho. É isso aí, eu sou praticamente o consciência ou sentiente aqui do quadrinho. O Fantástico Fernando Caruso. Olha, muito obrigado pelo Fantástico. É, fica até a literação fica certa, o Fantástico Fernando ali. É, tá certo. E eu aqui o Coisa, porque a Mulher Invisível não vou ser. E não sou tão esquentado assim pra ser o Tocha Humana, Vitor Azambuja. E não queima tanto quanto o Tocha Humana. Isso é uma bichona! Não fico em chamas tanto quanto ele. Cara, você agora chamando de fantástico, eu lembrei de um sketch que existe que é só áudio, um quadro de humor do Norm Macdonald, que participou do Saturday Night Live. Sim, claro. Que é hilário, cara, que é exatamente falando sobre os nomes dos personagens. Ele faz é só áudio, é só a voz, né? Ele faz a voz do Senhor Fantástico, outros atores fazem a voz dos outros personagens, e aí tem esse momento que é ele dando o nome pra cada um, falando, então você é feito de pedra e é meio que uma coisa de pedra, vai ser o Coisa. Você é a mulher que fica invisível, vai ser a mulher invisível. Você pega fogo que nem uma tocha humana, então você vai ser o Tocha Humana. E eu estico os meus membros, eu vou ser o Senhor Fantástico. E tal, tá. Aí os outros começam a falar, tipo, peraí, desculpa rapidinho. Você estica os seus membros e você vai se chamar o Senhor Fantástico? É, não, exatamente. Mas e junto nós vamos... Não, mas por que você vai se chamar Senhor Fantástico? E aí começa toda uma discussão sobre essa arrogante escolha dele ser o Senhor Fantástico. Ele já tá pensando nos direitos autorais futuros, né? Estilo Axl Rose e Guns N' Roses, né? É, exatamente. Uma coisa nesse estilo, né? Fala, já vou botar o nome assim, qualquer coisa... Se todo mundo sair, o nome do grupo fica comigo. É, não chega a ser um Bon Jovi, né? Que a banda chamava Bon Jovi, mas tudo bem. Curioso que essa questão do nome, Senhor Fantástico, é mencionada várias vezes ao longo das histórias do quarteto, né? Da arrogância do Reed Richards ser chamada dessa forma. Inclusive, né, nesse arco que a gente vai comentar, que é justamente os três primeiros encadernados, digamos assim, da fase do Mark Waid, que é uma fase lá de, se não me engano, 2003, é isso? 2002, eu acho. É, começa em outubro de 2002, Mark Waid escreveu e esses encadernados foram relançados recentemente no Brasil, na forma de um encadernado pela própria Panini, com o selo Panini, em brochura, e dois encadernados em capa dura dentro da coleção Graphic Marvel Salvati, que continuam, curiosamente, esse encadernado da Panini. Então a gente fala de Imaginautas, Inconcebível e Ações Autoritárias. Antes de mais nada, só queria esclarecer que o Quarteto Fantástico, por ser um dos heróis mais antigos da Marvel, 1961, se não me engano... É, o que fundou a Marvel, né, de uma certa forma, né, o que... gerou o universo Marvel. É, essa versão atual da Marvel começa lá com o Quarteto Fantástico. Ele tem algum, não tantos assim, mas alguns arcos muito mais famosos do que esse que nós vamos comentar. Por exemplo, a própria fase clássica do Jack Kirby e Stan Lee, que pra mim é insuperável. A fase já clássica também do John Byrne. Mas resolvemos seguir a sugestão do próprio Fernando Caruso. Ele nem sabia, mas foi ele que sugeriu o tema desse. Pô, jura, cara? Fico lisonjeado. Caruso, se você ainda não leu, você vai ter o link aí embaixo pra ler. Ele escreveu uma coluna lá no Abacaxi Voador sobre essa fase e ele justifica que escolheu escrever sobre ela justamente porque esses encadernados agora estão fáceis de encontrar aqui no Brasil, né? O Imaginalta saiu há pouco nas bancas e essa coleção da Salvati é relativamente simples de você adquirir, inclusive via internet, né? Então tá aí, estamos falando de um tema que tá facinho de você ir atrás e conferir se concorda. Outra coisa também que é, como você falou, né? Como são os primeiros heróis da Marvel, tem muita cronologia e é difícil você encontrar um ponto de partida, né? Nas histórias do quarteto. E eu acho verdade. Que... Eu acho que o Imaginautas é um bom ponto de partida, porque as histórias são bem... Elas remetem muito àquela coisa mais clássica dos personagens, né? Uma coisa mais icônica dos personagens ali, do início e tal, não sei o quê. Você não tem muita sensação de estar pegando o bonde andando, né? É uma boa introdução, eu acho. Uhum. Eu acho até que a intenção do Mark Waid era justamente essa, porque eu me lembro de ter lido isso quando saiu originalmente aqui no Brasil, que deve ter sido 2003, 2004, naquelas revistas já da Panini Marvel 2000 e alguma coisa. É, eu acho que saiu no universo Marvel, acho, o início isso, do universo. Isso, eu acho que começa a sair no universo Marvel depois do Ações Autoritárias, até porque, uma curiosidade, o meu encadernado Ações Autoritárias, que eu tô usando aqui pra falar com vocês, é o encadernado da Panini lá de junho de 2005. Uhum. Se é aquele... Existe esse encadernado? Né? É? Sim, existe, sim. É com a capa azul. Nossa, caraca, cara. Se eu soubesse, eu não tinha comprado da Salvati, não. Talvez não seja tão fácil assim. Foi a única coisa dessa fase do quarteto que tinha saído o encadernada antes desses que nós comentamos há pouco. E é da própria Panini, inclusive, num papel inferior e tal. Mas eu me lembro que esse encadernado, ele... Tipo, ele só tem o nome de Quarteto Fantástico, edição especial. Não tem nada mais que identifique ele. E foi uma das poucas coisas que eu vi nas bancas com o Quarteto Fantástico encadernada, que não fosse nas revistas mensais. Nesse encadernado, anuncia ao final que as histórias do quarteto vão começar a sair na revista essa, Universo Marvel, por isso que eu te interrompi. E ela tem os mesmos capítulos que esse encadernado da Salvati, você sabe? Não, pelo que eu vi aqui, da Salvati, se eu não me engano, ela pega todo o arco das Ações Autoritárias, né, que são 6 edições, e ainda pega um pouquinho do Hereafter, né, não lembro agora como chamou aqui no Brasil. Uhum. Que é o desdobramento do que aconteceu, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Essa edição da Panini, não. É só o arco das 6 edições mesmo das Ações Autoritárias. Entendi. Então, se você quiser ler completo mesmo, a forma mais completa de ler, acordo com o que saiu no Brasil, seria pegar o Imaginautas da Panini, o Inconcebível da Salvati e o Ações Autoritárias da Salvati. Isso, que aí você já pega praticamente todo esse run aí até o Hereafter, né? Só pra constar, né? Na verdade, esses encadernados que a gente tá falando começaram a ser publicados em 2004 pela Panini, na revista do Incrível Hulk. Quarteto então... Fantástico nunca teve uma revista própria aqui, né? Quer dizer, fora, eu acho que é BAL, RGE e tal, na época ele chamava. Ele tinha nessa época Quarteto Fantástico isso, Capitão Marvel. Uma revista, aquelas revistas que tem, que nem hoje tem Thor e Homem de Ferro, né? Capitão e Gavião, tinha essa... Mas nunca teve um título próprio solo, né? Do Quarteto Fantástico sozinho, eu não lembro de nenhum além desse. Aliás, esse Quarteto Fantástico Capitão Marvel, eu me lembro que eu tenho boas memórias da minha coleção. Até pela fase do Capitão Marvel, que era o Genis Vell, o início da revista solo de Genis Vell. Mas o que eu queria comentar é que eu me lembro de ler essas histórias no original e eu me lembro que eu vim acompanhando o Quarteto Fantástico já há bastante tempo e eu não lembro exatamente em que fase eles estavam, mas eu lembro que estava numa fase sofrível, sofrível do Quarteto Fantástico. E aí eu acho que até lá fora a Marvel reconheceu isso, que estava muito ruim o Quarteto é uma equipe difícil de trabalhar. E aí disse, não, vamos chamar o Mark Waid e vamos pedir para ele meio que recomeçar, sem precisar recomeçar. Começar, né? Uhum. Mas meio que fazer uma coisa... Dar uma limpa, assim. Essa era uma época que a Marvel fazia isso um pouco, eu posso estar enganado, mas que eu gostava bem, assim, de fazer quase como se fosse um reboot, mas sem fazer o reboot. Sem nem ser uma numeração especial, assim, tipo, número 150, nada. Porque eu me lembro que o X-Force é assumido pelo Mike Allred e o Peter Milligan, no número, sei lá, 117. O X-Men vira New X-Men, no número também, nada a ver, assim, tipo, 103, um número quebrado, sabe? É, eu acho que é próximo dessa época aí, rolou meio que um pensamento de, cara, a gente pode mexer nas nossas revistas sem mexer nas nossas revistas, mexer no conteúdo sem precisar zerar o número da capa, sem precisar, sei lá, dizer que agora é a nova Marvel. Eu gostava disso. Respeitava, de uma certa forma, a inteligência do leitor, de saber que, tipo, ah, aqui tá começando um arco novo. É, não, e era uma coisa tranquila, não tinha uma ruptura, assim, sabe? Ficava aquela sensação de que, ok, acabou aquela história anterior e agora começou uma nova, né? Não tinha necessidade, ó, apaga tudo, aconteceu uma nova realidade, uma nova linha do tempo. É, não precisavam acordar o Mephisto pra nada, né? Exatamente. Só pra constar, né, dei uma pesquisa aqui, antes do run do Mark Waid, teve uma fase que era o Jeff Loeb e o Carlos Pacheco. Nossa! Né, que era... Aí, que na verdade, assim, eu Quarteto Fantástico tinha voltado pra numeração resetada, né? Aham. Uhum. E tava de volta no número 50, por aí, né? Que é um run bem long, é um run deles. Aí depois entra o Cal Castle, nunca sei falar o nome dele direito, né? Aí começa o run do Mark Waid. Esse run do Jeff Loeb com o Carlos Pacheco aí, você leu ou não? Não, não cheguei a ler, não. É. Peguei aqui as informações, mas... Se saiu aqui, eu devo ter lido, mas eu não me lembro de Jeff Loeb no quarteto. Eu sou fã do Jeff Loeb, por mais que ele seja muito odiado nas internets, eu curto. Eu não tenho medo de admitir. É, não, eu curto ele com o Tim Sale. Aí é fácil, né? Aí é morbado. Não, eu curti aquela fase dele lá com o Ed McGuinness também, no Super-Homem Batman. Curti algumas coisas que ele fez. Óbvio que eu não curti aquele Ultimate dele, horroroso, mas enfim. E o Megazord de Super-Homem composto. Eu achei aquilo engraçado, cara. Eu achei maneiro. Mas enfim, tô desviando aí a pauta. Então, se a gente começar a falar mal ou a tentar defender o Jeff Loeb, a gente vai longe. Aí, só pra postar mais um pouquinho, essa fase aí, aqui eu tô vendo que saiu mesmo, pegou o finzinho ali da Quarteto Fantástico Capitão Marvel e emendou já na Incrível Hulk, lá dos anos 2002, 2003, 2004, isso por aí. Isso aqui no mix que saiu aqui no Brasil, né? Isso, né? Essas histórias do Pacheco Loeb e mais pra frente. Eu lembro que esses personagens, a Panini no Brasil tava com uma dificuldade grande, assim, de colocar eles em algum lugar. A própria Panini tinha começado essa história de Marvel número do ano, né? Lá em 94, mas sim, sim. Que é uma péssima ideia, né? É, 90... É, então recomeçar a revista todo ano, né? Todo ano você tem que mudar logo, mudar tudo. E a Panini não sabia muito bem qual era o mix ideal pra trabalhar com esses personagens. Aí tinha a revista do Hulk e a revista Demolidor. Aí depois virou Incrível Hulk e Demolidor. Aí lançaram uma revista Justiceira e Electra. Aí lançaram o Quarteto Fantástico e Capitão Marvel. Aí acabaram com todas elas, lançaram o Universo Marvel. É, que aí você bota o que você quiser, tira o que você quiser e continua sendo o Universo Marvel, né? O Universo Marvel, eu acho que o segundo nome que eles tinham pra esse título era Foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se. E aí a gente resolve. Agora, falando do quarteto em particular, porque o quarteto, né, ele sempre... Eu acho que não só a Panini, né? Ele sempre teve essa dificuldade de ter sua própria casa. Ele era publicado antigamente na revista Abril, dentro da revista do Homem-Aranha. E ele era um dos motivos pelo qual eu demorei um tempo a mais pra ler quadrinhos de super-herói quando eu era criança. Que eu me lembro de pegar, tipo, o Homem-Aranha. Eu tinha, sei lá, 9 anos. Eu vi o desenho animado, aquele Homem-Aranha e seus amigos e tal. Aí, pô, vou ver a revista do Homem-Aranha pra ver se eu fico afim de ler. Até então eu só lia Mônica, essas coisas. E aí quando eu ia folhear, eu folheava rápido e caía no Quarteto Fantástico. E eu ficava, cara, mas isso é o Homem-Aranha? Não tô entendendo. E era tudo meio espacial. E eu era moleque, eu não gostava muito dessas coisas de ficção científica espacial. Eu queria ver o Homem-Aranha saindo tapa com a galera. E aí eu sempre tive meio que uma birra quase que inconsciente com o Quarteto Fantástico. Depois quando eu comecei a ler e entendi que era o Quarteto Fantástico, eu folheava lá, completei minha coleção de Homem-Aranha, da Abril e tal. Nunca li o Quarteto Fantástico nessa época. E eu só fui ler, só fui meio que pegar mesmo pra ler, acho que nessa fase aí meio agora, tipo, esse Quarteto Fantástico do Wade com o Mike o Ringo também, não sei como é que fala o nome dele. Fala Ringo. Ele assinava Ringo também. Do Wade com o Ringo, tá? Foi o que me deixou, eu acho que, fã da revista, porque ele escreve de um jeito quase que saudosista, assim, né? De um jeito clássico, sabe? E você fica falando, tipo, pô, esses caras são maneiros, sempre tiveram aí desde o início e tal, não sei o que, faz você gostar quase que retroativamente da revista. Tive uma história um pouquinho parecida, eu colecionava também o Homem-Aranha e pulava as histórias do Quarteto Fantástico, porque eu queria ler as histórias do Homem-Aranha. Porém, quando eu comecei a ler o Quarteto Fantástico, eu comecei a gostar. Isso já foi muito depois da fase do Byrne. Era uma fase até meio maluca do Quarteto, que tinha um Franklin Richards adulto que veio do futuro. Não satisfeito no Franklin Richards adulto, veio o pai do Reed Richards também, de uma outra dimensão lá. Tocha Humana namorava aquela Skrull, a Lila, e aí acabou gostando dela, mesmo depois que descobriu que ela era Skrull. Então era quase que uma equipe, o Quarteto Fantástico, uma equipe que nem o tamanho dos Vingadores, sabe? De tanta gente. E eu não me lembro se era bom, mas eu me lembro que tinha coisa que eu gostava. Toda família, né? Tem sempre uns agregados, tem cunhado, tio, alguém que vem passar uma semana aí porque veio lá do planeta Skrull e aí acaba ficando. E se eu não me engano, foi na revista do Homem-Aranha em formatinho, né? Estamos falando da Abril, isso. Que saiu aquela história que até hoje é muito famosa e os fãs gostam muito do novo Quarteto Fantástico, que era o Senhor Tirateima, né? O Hulk Cinza. O Wolverine. Ah, não, isso saiu em Grandes Heróis Marvel. Ah, é verdade. Era Motoqueiro Fantasma, Wolverine, Homem-Aranha e Hulk Cinza, né? Isso. Baseado pelo Arthur Adams. Era muito legal essa história, mas eu lembro que continuava alguma coisa que estava acontecendo na revista do Homem-Aranha, nas histórias do Quarteto. Alguém sumia, não me lembro. Esse primeiro encadernado que a Panini lançou, ele solto, sem nenhuma indicação, sem nenhum tipo de numeração e nenhum tipo de indicativo que ele iria ser continuado, muito possivelmente porque já estava sendo lançada a coleção da Salvati. A Panini meio que lançou para completar, só que ele funciona muito bem solto. Eu acho até que ele funciona melhor do que os outros dois. Eu acho os outros dois, a história é melhor, porém eu acho que esse é aquele que você entrega para alguém, ó, quer ler o Quarteto Fantástico? Toma, vê se gosta, e entrega o Imaginautas para ele, sabe? Terminando de ler tudo, eu acho Imaginautas a história melhor, assim. Eu gosto mais dessa pegada mais light, quase que um one shot pra cada capítulo ali da revista. Eu gosto mais. Eu acho que é até mais difícil você fazer histórias assim que sejam boas, um one shot, sabe? Que funcione isolado e que ao mesmo tempo construa uma história meio macro, né? Uhum. E o legal é que isso nós estamos falando da Quarteto Fantástico 60-65, então são 6 números. Eu acho que dá 4 histórias, porque tem dois números que são. Duas histórias que são dois números seguidos. Na verdade, o 78 são 3 histórias. Ah, então vai dar 3. 78 não, né? Aqui ficou consciência, né? Como a tradução. Mas o Age não cai naquela armadilha fácil de querer fazer uma história ou uma edição pra cada membro do quarteto, sabe? Mostrando os poderes daquele membro, como é que ele teria uma aventura solo, que muitos roteiristas fizeram isso, sabe? Parece que o Coisa... Ah, não sabia disso, não. Eu me lembro de ler bastante isso, cara. Os roteiristas queriam que o Coisa... Tanto que no final da Imaginautas tem uma história que não é do Wade, que é uma história solo do Coisa, que saiu no Quarteto 56 antes da fase do Wade. É do Carl Kessel. Que saiu muito antes, né? Com o Stuart Immonen desenhando. Uhum. Isso, eu acho que antes dele mudar o traço, né? O Immonen agora tá com um traço bem mais próximo do cartão. Ele, na época, tava com um traço bem realista, assim. Eu me lembro sempre de alguém inventava, vamos fazer acho que o Grant Morrison, aquele 1-2-3-4, né? Aquele encadernado que também saiu um pouco mais recentemente pela... Recente, porém, não tão recente pela Panini. Também era assim, uma pra cada personagem. E o Wade, ele entende. Desenhado pelo Jay Lee, né? Isso. Não, o desenho desse encadernado é fantástico. E o Wade, ele entende, o quarteto tem que funcionar como uma família. Quarteto não... Você não conta uma história do quarteto contando uma história do Senhor Fantástico ou do Tocha Humana, ou enfim. Aliás, a primeira história dele é justamente isso, né, do Imaginautas. Ele meio que apresenta os personagens de novo pro leitor, né? É meio aquela história de pegar um personagem fora, né, no caso é um cara que vai lá analisar como é que é a vida deles, né, e mostrar o dia-a-dia deles, né? E até uma coisa interessante que, tipo, uma coisa que marca muito é que tipo, ele pergunta, por que que vocês fazem isso? Aí tem até uma cena que o Ben Grimm fala pra ele, por que que você acha que a gente faz isso? Porque vocês são super-heróis. Aí o Ben Grimm fala, tá bom. Só que mais tarde ele mesmo descobre que não, que na verdade eles fazem isso porque eles são realmente uma família que... Uma família. E esse cara que chega pra parada, ele funciona como leitor, né? Por exatamente. É bom, né? Ele é quase o Rick Jones da história, né? O cara pra quem você explica o que tá acontecendo, que é como o Caruso falou, é o leitor. E tanto que ele não aparece mais, ele aparece muito pouco nas histórias seguintes e nos segundos encadernados ele nem aparece nos próximos encadernados. Serviu a sua função, tchau e benção. Mais ou menos por aí. É bacana que esse cara, na verdade, ele é um assessor de uma empresa de marketing que o Reed Richards contratou pra melhorar a imagem do quarteto e pra lançar bonequinho, né? Reed Richards aí, marqueteiro pra caramba. Queria lançar um merchandise pela família. A história, essa do primeiro encadernado, gira em torno desse cara tentando entender como vender o Quarteto Fantástico, né? O que ele tem que apresentar pro público. E aí ele cunha esse termo, né? Eles são imaginautas. Eles são caras que navegam na imaginação, como os astronautas, ou os argonautas, enfim, ou os cosmonautas. Eles navegam em território que a gente só imagina. Se eu tô falando demais, vocês me interrompem. Então. Tá bom, pô. Não, tô viajando junto contigo, tô achando maneiro. Tá bom. É um conceito interessante, realmente. Uhum. É, porque na verdade, assim, o quarteto sempre teve esse problema, né? Porque muitas vezes a gente imagina que estão imersos num universo de super-heróis, então... A gente pensa muito nessa questão de supergrupos, de caras que vão pra porrada, de caras que têm sagas astronômicas, né, com vilões gigantescos, né, com perigos cada vez maiores. Muitas vezes o quarteto tem isso, né, tem os seus vilões famosos, tem as suas sagas cósmicas, mas ele não se baseia muito nisso, ele se baseia muito nessa questão de exploração, tem uma pegada quase que Star Trek nesse sentido, né? É uma coisa muito sci-fi dentro de universo de super-heróis, né? Então... E é o único grupo que fez isso na Marvel, pelo menos, né? Na DC tinha um outro cara, né? Tinha um outro grupo, tinha aquele... Desafiadores Desconhecidos. Isso. É, que é o Quarteto Fantástico da DC, né? A ideia do Quarteto vem um pouquinho dos Desafiadores também, né? Anterior? É anterior. Vocês lembram daquele crossover que ninguém gosta, acho que só eu, Amálgama, que era um derivado de Marvel versus DC? Justamente eles, o Amálgama do Quarteto é com os Desafiadores, Desafiadores do Fantástico, acho que ficou. É, alguma coisa assim. É, e os Desafiadores são de 57, então... É, anterior. Então é antes. São anteriores mesmo. Esse Stanley era um safado, né, cara? Falando um pouco do traço do Ringo, eu gosto muito do traço dele, cara, e eu acho que ele tá muito bem nesse primeiro encadernado Imaginautas. Assim, cara, parece que você tá vendo uma animação da Disney, quase. Uhum. Eu vou te dizer que na época funcionou melhor pra mim. Hoje, eu olhando, eu já achei ele um pouquinho infantilizado, meio datado. Mas eu lembro que na época eu gostava muito, realmente. É. E sobre o Mike Waring, ou Ringo, né, como ele assinava as capas, é uma curiosidade que eu só descobri agora, cara. Ele morreu. Pô, juro que você não sabia? Eu não sabia, por Deus. Eu me perguntava, eventualmente, o que Mike Waring estaria fazendo. Eu achei que ele tava em alguma editora que eu não lia, sei lá, na Wildstorm, né, em alguma coisa da E-Mail. Você sabe, ele tá putrefando. Desde 2007, inclusive. Então fazia 8 anos que ele tá morto e eu não sabia, cara. É triste, pô. Eu era fãzão do cara, do traço infantilizado, etc. Eu entendo o que você tá falando, eu acho que isso acontece porque hoje em dia a gente vem assistindo cada vez mais os quadrinhos quererem parecer mais realistas e mais cinematográficos, sabe? Então tem uma iluminação, tem... Quantos quadrinhos a gente já viu de lá até aqui, de 2000 e tanto até aqui, que inclusive abre como se fosse a abertura de um filme, sabe? Com letreiramento aparecendo e tal. Eu acho que se a gente perceber, a gente vai acostumando muito com essa dinâmica. E quando a gente pega um negócio que é destinado a ser quadrinho mesmo, sabe? Destinado a ser desenhado nesse estilo, sem ter a pretensão de ser realista, soco no estômago, eu acho que a gente sente um pouco essa diferença. Sente um pouco... Eu entendo que você fala de parecer um pouco infantil e tal, mas pra mim foi um pouco uma viagem no tempo prazerosa, você tá entendendo? Eu acho que esse era o estilo da época, cara. E a arte do Ringo... Nem era tanto o estilo da época, porque o Ringo tinha ele se destacava bastante, assim, no estilo dele, sabe? Ele tinha um traço bem marcante ali. Em 2000 a gente já tinha visto a ascensão e a queda da Image Comics, né? Com aquele estilo Image e tal. Então eu acho que ele conseguiu se destacar fazendo um negócio bem cartunesco mesmo. Eu acho que tem razão. Pra mim é muito presente esse traço dele. Como eu falei, não é que eu não goste. Sim. Hoje eu acho que ele ficou datado por óbvio, porque ele já é antigo. Não, e eu acho que ele casou bem com essa história do Mark Waid, em particular nessa do primeiro arco lá do Imaginautas. Porque, pô, não dá pra você botar esse traço do Ringo pra fazer, por exemplo, os Supremos, sabe? Uhum. Pra fazer... Ah, sim. Não tem é, a pegada fica esquisita, fica diferente, né? Não dá pra você fazer, sei lá, Cavaleiro da Lua com esse traço, sabe? E eu acho que nesse encadernado o traço dele tá melhor do que no segundo, porque ele não desenha o terceiro, onde ele tem a colaboração do Casey Jones também, né? Eu também achei. No segundo eu acho que dá uma caidinha. No segundo eu fiquei um pouco com a sensação que você falou do traço tá um pouco meio infantiloide, assim, parece meio... Principalmente porque a história do segundo ela é muito sombria, ela é muito dark. Gente. E aí não combina tanto, né, com... A história do Imaginautas, as histórias do Imaginautas, elas já são... Cara, eu acho que é por isso que eu gostava tanto. As histórias do Imaginautas são um desenho animado puro, cara. Sim, são bem... Total. O estilo do desenho do Ringo era bem assim mesmo, e as histórias, tipo, você podia ser o episódio da semana, né? E poderia, inclusive, ser o desenho que a gente nunca teve do Quarteto Fantástico, né? Porque os desenhos todos foram meio... Ah, pô, eu gosto dos Quatro Fantásticos. Tinha o clássico antigão, né? Tinha o desenho do Coisa, que não tinha nada a ver com Coisa. Aquele que tinha o Herbie? O Herbie é... Mas é difícil de chamar esse de clássico, né, cara? E o clássico é pelo tempo, né? Tem o clássico, o desenho clássico do Quarteto Fantástico, que não tem o Quarteto Fantástico. Não, mas aquele... com o trio fantástico. Naquela leva de desenhos desanimados da Marvel, eu tinha o quarteto também, né? Sim. Tinha? Eu achei que não, achava que era Namor, Capitão América, Hulk, Homem de Ferro. Thor tinha também. Não achava que tinha quarteto, acho, não. Acho que não era aqueles estilos animados, não. Esse quarteto do Herbie era da Hanna-Barbera já. Sim, não. Desenho do Coisa, que era um gurizinho que batia os anéis. Anéis mágicos, entrem em ação. Anéis mágicos, entrem em ação! Tinha nada a ver, mas eu me amarrava, cara. E nego até ressuscitou essa ideia na Fundação Futuro, né? Porque aquela namorada do Tocha Humana ganha uns anéis e, quando ela bate, forma uma armadura de coisa pra ela. Ah, tá. E aquele da Fox, eu acho, da né? Da Fox, é. Que não era muito bom, realmente. Eu vi aqui, são quatro séries de TV de desenho do Quarteto Fantástico. Uma de 67. Né? Que deve ser essa desanimada, né? Não sei se era desanimada, porque era... Pelo menos o desenho aqui que eu tô vendo não me parece ser. Parece. Não dá a impressão de ser aquela série desanimada. Parece ser uma animaçãozinha mesmo, né? Mas não é o da Hanna-Barbera ainda, né? Não. Aí teve o da Hanna-Barbera, que foi logo depois, né? Esse aí... Não, as duas foram da Hanna-Barbera, né? O segundo é o... Esse primeiro é o quarteto mesmo. Aí logo depois teve o segundo, né? Que eles tiram o Tocha Humana por causa lá das crianças que pegavam fogo sozinhas, né? Aí tem o da série dos anos 90, né, 94, que é aquela série mais... É aquela da Fox, né? E aí teve essa última série, que é em 2006, que saiu. The Greatest Heroes aqui. Que é meio... Tem um traço um pouquinho anime, assim, não? Bem mangá mesmo. Por anime mesmo. É bem estilão mangá. Curioso. Ah, não, tá. Eu lembrava dessa aqui. Fantastic Four de 67, que eram os quatro. Essa aí que eu queria dizer clássica. Ah, tá. Sim. Não, essa é a clássica. Mas logo depois teve a que trocaram o Tocha Humana pelo Herbie, né? Até uma curiosidade pra pessoal que é mais novo, não sabe dessa história. Nessa segunda série da Hanna-Barbera, criou-se uma polêmica, não sei se motivado por um fato real, de que algumas crianças estavam tentando imitar o Tocha Humana e botavam fogo em si mesmas. Aí eles acharam que o Tocha Humana seria bem substituído por um robô, um sidekick cômico chamado Herbie, que depois o próprio Wade, né, copiou pra fazer o Elrond do Superman. Ah, não sabia disso. Eu tô chutando, né? Era igual. Ah, tá. Praticamente o Herbie do Superman, né? Mesma coisa, né? Praticamente. Mesma vibe. O segundo encadernado, e aí já entrando no que foi publicado pela Salvati, aliás, possivelmente a Salvati escolheu publicar esses dois encadernados em Concebíveis Autoritárias, porque eles funcionam sem o Imaginautas, né? Como a gente comentou, o Imaginautas era meio que a introdução do Wade no quarteto. O Inconcebível, ele já é um pouco diferente, ele já é uma história mais longa, nas edições 67 a 70 da revista original, né? O volume 3, Quarteto Fantástico, e aí, como a 71 seria Quarteto Fantástico 500, eles voltam, a Marvel fazia disso na época, né? Ela tinha renumerado, e aí quando ela viu, opa, mas tá chegando no 500, e agora ela voltou a numeração. Então a coleção fica uma zona, né? A revista vai até um número, volta pro 1, depois volta pro número anterior. Eles eram, mas na hora que vai chegar no número maneiro, eles voltam, né? Teve uma época, que eu acho que foi depois disso, que eles publicavam os dois números na capa. Sim, teve uma época que que eles faziam isso mesmo. E 500 a 502 da Fantastic Four de volta pro volume 1 é a mesma revista, tá, gente? Se vocês forem pesquisar, procurar isso, não se estressem que é assim mesmo, vai. 67 a 70 e a 71 vira as 500. O Inconcebível, eu acho que assim, ó, desses três encadenados que a gente tá comentando hoje, eu não acho que ele seja que tem melhor história, a história mais interessante, por assim dizer, mas ele com certeza tem a história mais marcante, porque ele é muito forte, as coisas que acontecem na história são muito, muito fortes. O próprio nome já diz, né? São coisas impensáveis. O original em inglês era unthinkable, né? Literalmente impensável, inconcebível pra ficar mais dramático, né? Ele faz uma recapitulação, o encadernado da Salvati, sobre o que aconteceu com o Quarteto Fantástico até aqui, como os demais fazem. Basicamente, o que você precisa saber é o seguinte. A Valéria Richards, ela é um caso meio complicado, a filha, né? A segunda filha do Reed e da Sue, ela é um caso meio complicado na cronologia, porque ela é um bebê que a Sue abortou muitos anos atrás, muitas e muitas edições atrás, e numa aventura um pouco mais recente do Quarteto, considerando essa fase que nós estamos agora, a Sue volta a engravidar por uma distorção na linha temporal, dimensional, não me lembro direito o que tinha acontecido, me lembro até que eu li, e a Valéria simplesmente volta pro útero dela como se nada tivesse acontecido, como se ela nunca tivesse abortado. E isso gera uma série de complicações, a Sue fica pra morrer, o Reed tá desaparecido, eu acho até que era uma fase que aqui também saiu um encadernado chamado Retorno de Reed Richards, um dos poucos encadernados que saiu no Brasil, mas esse era em formatinho, que mostra o que tinha acontecido com o Richards nessa época. E aí o Johnny chama ninguém mais, ninguém menos que o Doutor Destino pra fazer o parto da Valéria. E o Destino, eles só tem uma condição, né, pra ajudar o Quarteto. Ele quer ajudar o Quarteto porque, já que o Reed não conseguiu salvar a Sue, ele vai ser melhor que o Reed e vai salvar. Ele diz que ele quer dar o nome da criança e ele batiza ela de Valéria. Bom, isso é importante pra história porque o começo do Inconcebível é o Doutor Destino usando um terno muito elegante, estilo Silvio Santos, com umas ombreiras, assim, super chiques e uma máscara lá, fantasma da ópera, só que inteira, né, procurando a Valéria dele, do passado dele, que era o primeiro grande amor da vida dele, e faz meio que uma recapitulação, um retcon básico, né, da origem dele, né, mostra que ele tinha esse grande amor na Latvéria, essa menina chamada Valéria, que era cigana como ele, e ele abandona ela pra ir pros Estados Unidos, onde ele conhece o Reed Richards naquele estágio que eles faziam na faculdade, e aí acontece o acidente dele, marca o rosto e tal. Num dado momento dessa primeira edição, ele acha a Valéria, e eu não sei vocês, eu tava achando a edição meio boba, tava achando ela bem bobinha, porque o Doutor Destino parece que ele quer se regenerar, sabe, ele já não tá usando a armadura dele, clássica, ele não tá usando manto, tá usando uma roupinha de gangster dos anos 30, né? Procurando essa Valéria, o grande amor da vida dele. E aí eu tava achando meio bobinho, mas que coisa idiota, o Doutor Destino querendo se regenerar. E toda a história ele vai dando a entender que ele diz assim, eu fiz uma escolha anos atrás, eu escolhi errado, quero escolher de novo. Quando ele encontra ela, finalmente, com a ajuda de uns místicos lá, ele fala isso pra ela. Você acredita que ele tá se referindo a quando ele deixou ela pra ir estudar a ciência na América, né? E cara, o final dela, as últimas páginas são muito chocantes, assim. É uma das poucas coisas nos quadrinhos que até hoje eu leio, assim, e me impacta, sabe? Apesar do traço do Mike Waringo. Que não condiz muito com histórias mais pesadas, né? Uhum. Não que seja ruim, mas como a gente tinha comentado antes, esse encadernado já é bem mais sombrio e aí o traço cartunesco do Ringo destoa um pouco, né? Fica esquisito. Você não sabe se a história é pra ser séria ou se é pra ser mais leve, mas aí no final da história o Victor encontra a Valéria e fica séria, né? Eu acho que talvez por isso que eu tenha preferido o Imaginautas, assim, que eu acho que combina mais com o Eringo, eu acho que o Wade também, eu acho que ele é melhor aproveitado quando ele escreve essas coisas mais leves, on shot e tal. Você sente logo de cara, logo nessa primeira história, que o Inconcebível faz aquela curva pro lado mais sombrio, né? Que vai ser uma tentativa de chacoalhar com os alicerces dos personagens. O que eu acho maneiro e tal, né? Mas assim, eu já vi tanto isso, a vida do Quarteto nunca mais vai ser a mesma, assim, então eu já vi tanto isso em outros casos, que eu tava achando mais maneiro a coisa do tipo, olha a vida do Quarteto sendo como ela sempre foi, sabe? É que pra gente pegar, assim, a gente tem que lembrar sempre quando a gente comenta essas sagas, eu acho, que isso era na revista mensal. Uhum. Então isso eram os escritores, a equipe criativa, tentando manter o interesse mês a mês como uma novela, né? Uma novela que não acaba nunca. Com certeza. Então tinha que ter alguma coisa acontecendo, e até o Wade falou isso numa entrevista, ele cria esse arco porque tava chegando o número 500, ele sabia que eles iam renumerar pra 500 de novo, e poxa, número 500 tem que ter alguma coisa grande, né? Alguma coisa importante. E aí ele diz, coisa importante do Quarteto, tem que ter o Doutor Destino. E aí ele promove essa transformação no Doutor Destino, que, na verdade, quando ele fala que queria escolher de novo, ele diz, não, eu muito tempo dependi da ciência, só que eu tenho também o meu passado, da minha mãe, com as artes místicas, né? Que era uma coisa que tinha antigamente nas histórias, que o Destino, ele combinava ciência e magia, só que se esqueceu. Aí só aparecia ele. Tem até aquela história, aquela graphic novel ficou publicado aqui no formato álbum e republicaram recentemente, né? Que é ele com o Doutor Estranho. Tormento e Triunfo, né? Triunfo e Tormento. É, Tormento e Triunfo, que eu acho ele muito legal. Lá buscar a alma da, buscar a alma da mãe no inferno, né? Sim, sim. Exatamente. Eu acho essa graphic novel muito legal, viu? Muito boa, muito boa. Não é uma história nem do Quarteto, nem só do Doutor Estranho, mas se eu tivesse que recomendar alguém ler uma história do Doutor Estranho em outro Quarteto, eu recomendava essa aí, sabe? Eu acho muito legal. É, não, é bem boa mesmo. E é bem desenhada. Não, é. E esse encadernado que a Panini lançou tá valendo muito a pena. Eu já vi ele por R$10, R$11, sabe? É capa dura, olha aí. É bonitão, é bem legal. É, não, é melhor do que aquele original velhão, né? Que já deve estar todo despedaçado por aí. É, exatamente. E o Wade, ele faz isso nessa história. Ele não promove necessariamente uma alteração no primeiro momento na vida do Quarteto, mas sim no vilão do Quarteto. Ele muda o foco do Doutor Destino da ciência pra magia. Ele muda, inclusive, o visual. Ele muda a armadura, né? Essa cena é meio apavorante, eu vou dar um spoiler. Ele faz uma armadura de couro com a pele da amada dele, que era o sacrifício que ele fez pra ganhar os poderes. Né? Nossa, não tinha entendido que era com a pele dela, não. É com a pele. Eu achei que era só feia a armadura. Não, uma armadura de couro feita com a pele dela, cara. Que horror, cara. É, não, é por isso que eu digo, o final dessa primeira história do encadernado, ele é muito impactante, sabe? E eu vou te falar, eu acho que quando eu li a primeira vez, eu também não tinha me ligado que era a pele dela. Eu achei que ela tava só morrendo ali. Mas eu não achei aquele uniforme novo do Dr. Destino maneiro, cara. Não, é feio, é muito feio. É feio pra burro. É, eu entendo até o que o Wade quis fazer. E, inclusive, você falando aí do feio e tal, eu acho que o traço do Ringo tá um pouquinho pior nesse encadernado do que no outro. Não sei porquê, não sei se mudou o arte finalista, sei lá, mas eu senti uma quedinha na qualidade. É, eu fiquei com essa impressão também. Eu não sei se ele tava entrando num ritmo que ele, a gente sabe que isso acontece, né? Que ele já não tava conseguindo dar conta, e aí ele tava piorando um pouco, né? Ou se era realmente alguma coisa com o arte finalista, mas eu acho que não é tão bom realmente quanto as primeiras. E o Doutor Destino dele ficou feio. É isso aí, Mike, onde quer que tu esteja, lamento, ficou feio, cara. Não funcionou. Eu entendo a intenção de ser uma coisa ligada à magia, de ser ao mesmo tempo um sacrifício, uma mortalha, talvez, mas não ficou legal. É, às vezes eles chamam, é comum isso até nas revistas e tal, né? O cara às vezes desenha bem e tal, mas na hora de, para conceber novas armaduras e novas, às vezes chama até outro artista pro cara fazer o layout e tal, e o cara, né, desenhar e tal, né? É comum isso. Eu acho que fez falta. É, o próprio Homem-Aranha aconteceu isso, né? O Steve Ditko criou o visual, mas ele não é ele que desenha a capa da Amazing Fantasy 15, né? Quem dá aquele ar heróico pro Homem-Aranha é o Jack Kirby, né? Que fez a capa. Tem, existe até um esboço, sei lá o que é, do que seria a capa do Ditko, né? Tem um estudo interessante aí sobre a visão dos dois, assim. É, quem faz muito... É, porque o Ditko queria que o Homem-Aranha fosse magro, né? Porque ele era um adolescente raquítico, ele não ia virar musculoso de um ano pra outro. Não, e uma coisa de posição de câmera, porque essa que seria a capa do Ditko, o leitor tá acima do Homem-Aranha. O Homem-Aranha tava vindo na direção do leitor. A capa do Kirby, a gente tá vendo o Homem-Aranha de baixo, distanciado, como se o Homem-Aranha fosse mais super-homem, assim, entendeu? E o Ditko li, sei lá onde, uma entrevista, que ele critica exatamente isso, porque ele não queria que fosse um personagem que se destacasse do leitor, ao contrário, queria que fosse um personagem que o leitor se sentisse, tivesse, que o personagem estivesse abaixo do leitor, de uma certa forma. Mas é marketing, né? Essa capa do Kirby é muito icônica, eu tenho um pôster dela aqui no meu boa, quarto. É uma das capas, acho, muito umas boa, melhores, cara. Assim. Mas voltando pro Quarteto, essa história, ela acaba assim, acaba o Doutor Destino com a sua nova armadura, ele explica que ele fez um pacto, né, com uma trindade de demônios, que eu achei uma coisa meio fraca, mas depois eu explico por quê, e que ele sacrificou justamente a Valéria. É, quando volta, cara, na segunda edição, que já é a FF68, ela volta muito pra pegada do Imaginauta, sabe? Começa com o Johnny e o Ben se bicando, aí o Johnny sacaneia o Ben, até que o Ben se vinga, o Reed e a Sue viajando pra uma outra dimensão lá, todo mundo brincando com a Valéria, e aí de novo, né? É, o dia a dia, bem como era o Imaginautas. E aí, de novo, dá aquela inversão de expectativa no leitor, né? Que o Wade faz tão bem. Começa a rolar um momento meio poltergeist ali, sinistro, sim, né? Possessão, né? Valéria. Isso, aliás, é uma coisa que eu acho que tem muito. No Imaginautas talvez tenha um pouquinho menos, mas que eu acho que o Wade faz bem nos dois encadenados da Salvat. todo fim do capítulo é um puta cliffhanger. É um negócio que te deixa com vontade de começar o capítulo seguinte imediatamente. E eu acho que isso acaba gerando uma leitura mais rápida. É, verdade, verdade. Na segunda história do Inconcebível, você já entende mais o plano do destino, né? Aí remete pra aquela história que eu falei lá, que já era meio antiguinha, já fazia alguns anos, de afinal, o que, que o destino fez com a Valéria quando ajudou ela a nascer. E aí ele diz que sussurrou um encantamento pra ela que ligava os dois, de maneira que a Valéria agora era o familiar dele, né? Familiar é aquele conceito de ocultismo, que às vezes é um animal, pode ser uma pessoa também, mas enfim, é como se fosse o proxy do... É o cavalo dele, né? O cavalo pro Exu do Doutor Estranho. Peraí. Acho que é isso, não vou afirmar categoricamente, que eu não entendo nada, mas acho que a Bárbara tinha que estar aqui pra nos ajudar, a Bárbara, nossa bruxa residente. É, não, ele chama de família, né? Entende de bruxaria e outras barbáries. Conduite, né? Ele chama ela também. Isso, eu já ouvi em inglês familiar, que seria um gato, um cachorro, enfim, um animal que servia de olhos e ouvidos. Na verdade é uma representação, né, de uma energia, né, de um poder, né. No caso aí ele usa a Valéria como sendo meio avatar, né, não exatamente, mas... Sim, sim. Mas como se fosse o conduíte dele, né, pra poder atacar o quarteto. E é aquilo que o Caruso tá falando, né, essa edição, as últimas 4 páginas dela, que realmente acontece alguma coisa, e é apavorante que acontece, porque na edição a história é que o quarteto, uma das coisas que tá acontecendo é que o quarteto tá tentando saber qual é a primeira palavra que a Valéria vai dizer, porque ela ainda é um bebezinho. E aí ela fala Doom. E no que ela fala Doom, começa a acontecer um monte de coisa, uma energia... Isso eu vou dar um spoiler, porque eu achei muito interessante relendo a maneira como o Wade fez. O Johnny quer se vingar do Ben, pelo Ben ter dado uma bexiga de água gigante nele. O Johnny quer se vingar, ele tá puto. E aí o Reed vai ajudar. Porque é o único jeito dos dois se acalmarem, é ir até o fim, né? Aí ele vai ajudar e ele cria uma arma que vai fazer alguma coisa engraçada com o Ben. Só que a energia que sai dessa arma, não é, o Doom já corrompeu ela, não é nem um pouco engraçada. Então isso dá uma quebrada assim, sabe? Ele meio que disse assim, ó, esse não é uma história como as que você tava lendo até agora. Esse não é uma historinha bobinha. É, agora o buraco é mais embaixo. Uhum. Era bom dar um aviso spoiler pra todo mundo antes, né? Que era bom o pessoal ouvir tendo lido as histórias, né? Ah, desculpa, eu não perguntei se vocês deram alguma coisa de spoiler do Imaginautas. É que esses dois encadernados é meio difícil falar, sem... Até vou evitar os spoiler, vou tentar o máximo. Vocês me cortem quando eu tiver... Não, ou não, ou a pessoa lê sabendo, Quer dizer, ouve sabendo, ou ouve tendo lido e tal. É, bom, tá avisado que pode ou não haver spoilers. Pode haver muitos ou poucos. A principal coisa que acontece na história é que o Franklin Richards é arrastado pra uma outra dimensão, que não é uma outra dimensão qualquer, pelo destino, né? Ele é arrastado pro inferno, cara. Pro inferno, bicho. É, então o destino nessa história, em 4 páginas, ele possuiu, no sentido mágico da coisa, né? Uma bebezinha e arrastou uma criança de 6, não sei quantos anos o Frank Richards tinha, 8 anos, pro inferno. E aí você já começa a entender um pouco o título, né? Como o Mark Waid diz, o significado mais óbvio é que as coisas que o Dr. Stein tá fazendo são impensáveis, né? Até pra ele. Coisas muito, muito terríveis, assim, né? Você não... E é verdade, cara. Lendo na época, lendo nas histórias do quarteto, o Dr. Stein era um vilão. Ameaçador e tal, mas ele nunca tinha sido tratado assim como um cara que vai largar uma criança no inferno, sabe? Ele já tava ficando quase que meio boboca, né? É, com essa história dele ajudar o parto, aquela coisa meio Magneto, sabe? Aquela coisa meio que o Magneto fazia com os X-Men. Uh-huh. Ah, agora eu sou aliado, mas não sou tanto, mas era, a gente sabia que era, né? É. A gente ficava torcendo até, isso regenera. Não sei se alguém torcia, eu torcia. É, aquela história meio de... Sempre mostraram o Dr. Destino como um cara que, apesar de ser vilão, tudo, ele tinha honra, né? Ele tinha palavra, né? Então, tipo, aquela coisa, ele não... E adorado na Latvéria, né? Sim. Então, tipo, alguma coisa de bom ele faz naquele país, né? É, até tem uma passagem aqui que, tipo, quando o Richard descobre, né, que ele tá usando a Valéria como veículo, né? Até o Ben Grimm fala, mas esse não é o estilo dele, né? E aí, logo depois, o próprio Destino falando pra si mesmo, não era o meu estilo antes, mas é o meu estilo agora. Quer dizer, aquela mudança que a gente viu lá no começo de ser um cara mais pra magia, mais pra lidar com demônios, com essas coisas, tá? Agora o buraco é mais embaixo. É. E aí tem uma participação, como tudo que tem, tudo da Marvel que tem magia, tem uma participação legal do Doutor Estranho, né? Uhum. Que é uma chance de ver também o Doutor Estranho desenhado pelo o Ringo, que eu acho que jamais você teria outra oportunidade. E ficou bacana, essa cena que o Caruso se refere ficou bem legal. A Marvel tem um problema, né? O Reed Richards, ele é o principal ator desse problema. Que é o seguinte, tem tanto cara que entende de tudo na Marvel, que as histórias dos outros personagens não podem funcionar sem que alguém pare ele pensa, ah, mas por que a gente não chama o fulano pra resolver? Aí, em dado momento, o roteirista tem que botar, não, fulano tá, o quarteto, nas histórias do Homem-Aranha, eu me lembro que eu li, né? Putz, essa encrenca é muito grande, pena que o Quarteto Fantástico e os Vingadores estão fora da cidade. Eu nunca podia chamar o Quarteto dos Vingadores, né? Eu tinha que resolver sozinho. Sempre, eles estão sempre em Juiz de Fora fazendo alguma coisa. Assim. E o que o Wade faz com o Doutor Estranho nessa história é meio isso, ó, o Doutor Estranho não vai ajudar, segue o baile. Bom, sem entrar muito no que acontece, de fato, na história, uma coisa bacana é que quando o Reed Richards vai até Lativeria atrás do Destino, ele vai armado, né? Ele diz, ah, eu tenho aversão por armas, mas o que o Destino fez, eu não posso perdoar, a segurança da minha família em primeiro lugar. E aí é a primeira vez, uma das primeiras vezes que você vê o Quarteto Fantástico usando armas, né? Um armamento tecnológico, alguma coisa assim, que já também já é pra mostrar aquela famosa coisa, agora ele pegou um trabuco, a porra ficou séria, sabe? Lembra da morte do Super-Homem? Não tem exemplo melhor, eu acho, né? Ah, se o Super-Homem pegou um trabuco, a porra ficou séria. Só uma curiosidade é que nesse arco aparece, eu acho que pela primeira vez, o Sem Mente, né? Que são aquelas criaturas de uma outra dimensão que são fortes e tal, que eu só tô comentando por curiosidade mesmo, J. Michael Straczynski, que ele usa esse Sem Mente naquele arco Feliz Aniversário do Homem-Aranha, que inclusive tá na coleção da Salvage. Ah, é? Sem Mente apareceram bastante na época do Doutor Estranho, tinha a Clea, né, como discípula, né, e a Clea era de uma outra dimensão mágica, se eu não me engano, e os Sem Mentes ficavam... Mas isso é posterior ou anterior a essa história? Não, anterior. É bem anterior. É. Onde é que você leu o Doutor Estranho, cara? É, eu ia perguntar. Não lembro onde que era essa aí. Saiu aqui isso? Saiu sim, porque eu lembro que é até uma história que é uma herdeira de Dormammu, né, que tá como a líder ali daquela dimensão, né, e a Clea, tipo, seria, falar, a herdeira de verdade, né, e esses Sem Mentes habitam ali na dimensão, mas eles são separados de onde as pessoas vivem por uma barreira mística, né, que acontece, essa líder aí, ela suga a energia da barreira mística pra aumentar seu poder, né, e aí até a própria Clea e o Doutor Estranho vão combater ela, né, e no fim a Clea se torna a líder, né. É. Mas... isso é uma coisa interessante, que o Wade, ele às vezes, ele mostra um pouco o conhecimento nerd dele, né, do universo quadrinhos, aí ele utiliza personagens, referências bem específicas que o leitor se sente recompensado de uma certa forma de estar lendo. Eu achei que ele tinha criado o Sem Mente nessa história, porque eu não lembrava de ter visto eles antes, mas fui corrigido. É, pois é, porque também puderam, acho que só o Garavelo leu o Doutor Estranho. Aqui, eu tô tentando achar, mas saiu, era formatinho, se eu não me engano. Cara, isso aí tem cheiro de Super Aventuras Marvel. Toda a cara de Super Aventuras Marvel, cara. Mas o que eu ia falar no último capítulo é porque aí a gente tem as cicatrizes, literalmente, né, dessa aventura, né, do que sobrou e tal. E a gente tem um último capítulo desenhado por um maluco tentando imitar o Ringo, que é bem triste, cara. Eu achei bem ruim, cara. Parece desenho, sei lá, de algum instituto aí de... E essa que você tá comentando não é exatamente o da edição 500, que seria comemorativa. Eu acho que é o Casey Jones, não, que desenha. Não, acho que é, né? 501, eu acho, não? Pode ser. Acho, não tem razão, acho que é 500 ainda. É uma história meio epílogo, assim. Ah, sim. Que o Franklin não tá falando mais com ninguém e tal, sim, tá sim, traumatizado. Sim. É o Casey Jones. É o Casey Jones desenhando? É, pelo menos é o que tá no crédito aqui. Do encadernado, tem Mike Waringo e Casey Jones, então essa segunda história é o Casey Jones. Nossa, até... que estranho, cara. Casey Jones não é o nome daquele maluco da Tartaruga Ninja? Kelly? Cassie? É, acho que é o mesmo nome. É o mesmo nome. Que é o... Agora vai ser o Arrow, digo, o Stephen Amell, né? No segundo filme. Cara, essa segunda história, ela funciona bem como epílogo mesmo, né? Ela não tem propriamente uma função, a não ser mostrar, olha, o Franklin Richards ficou preso no inferno e ela funciona meio que, não sei como dizer, mas ela é aquele arco que diz assim, olha agora como nossas histórias estão sombrias. Veja como nós mudamos o tom. Estamos entrando numa fase sombria. É, não é propriamente uma história memorável assim, mas serve pra mostrar que não, teve consequências. É, né? Fica, será que o desenhista não é Kelly Jones? É, cara, no encadernado tá acreditado como Casey, que nem o Casey Affleck. Pode ser... É que o problema desses encadernados da Salvati é que eles já pegam aquela fase da Marvel em que todos os créditos vinham numa página separada da história junto com um resumo, assim. Isso é uma coisa que eu acho um pouco caída nos encadernados da Salvati. Eles são muito soltos, assim. Alguns começaram depois a botar uma introdução e botar no final, dar uma situada nas histórias e tal, nos extras. Mas eu sinto falta, é bobeira minha, mas eu sinto falta daquela parada que a Panini sempre faz. Publicado originalmente na revista tal, em novembro de não sei o que, sabe? Que te ajuda a localizar. Você sabe, a gente que é nerd, nerdão de raiz, sim, sabe? A gente, quando a gente vê uma data, a gente às vezes até lembra de outras coisas que a gente leu daquela época e tal, sabe o que está acontecendo no universo Marvel na época, e esses encadenados do Salvati ficam tudo muito solto, assim. Eles às vezes têm a capa antes da história, né? Só com a numeração da edição original. Esse, curiosamente, ele até eu achei ele bem servido de extras, assim. Não tem realmente isso que você falou, publicação original por história. Não tem realmente. E na parte de extras eu achei até bem interessante, assim, achei bacana. Principalmente por explicar a Valéria Richards, que eu não lembrava mais qual era a história dela. Sabe? É, isso é interessante. E o encadernado da Panini Imaginautas tem nada de extra, né? Tchau e benção, um beijo e abraço. O Imaginautas, a exemplo, inclusive, do que tinha saído anteriormente, como eu comentei que em 2005 tinha saído já Ações Autoritárias Encadernadas, o Imaginautas é igualzinho, não tem nada que distingua ele a não ser o nome e os créditos, né? Não explica em que ponto. Até tem uma introdução, não vou ser injusto, uma pequeninha introdução dizendo como o não sei se tá no início ou no fim, deixa eu até olhar aqui. Tem uma galeria de capas, mas não tem, tem uns esboços aqui, cara, do Mike. Onde é que eu li? Puta, eu detesto quando eu faço isso comigo mesmo. Eu tinha a impressão de ter lido uma introdução. Você lembra, Luiz? Tem encadernado? Não tenho aqui. É, puxa vida, eu tinha... Não, acho que eu tô confundindo. Não tem introdução, realmente. A introdução eu li na Salvati. Mas tem uma galeria de capas e uma galeria de esboços. Eu só acho que o principal problema desse encadernado da Panini é não deixar claro que ele não vai continuar ou que ele continua noutra coisa, sabe? Ele é muito solto, sabe? Ele é... Olha aqui um encadernado. Ponto. Só um ponto aqui. Eu achei onde eu lia o Doutor Estranho. Saía na revista dos X-Men em 90. Nossa senhora! Na época das guerras, das primeiras guerras asgardianas. É, não li isso aí, não. É, nossa, não. Era... Que foi ideia, né, de botar o Doutor Estranho dentro da revista dos X-Men, né? Uma coisa meio diferente, né, mas... Era só os X-Men e o Doutor Estranho mesmo, que era até esse arco que eu comentei aqui. É aquela coisa que o editor quer publicar, sabe? Aí ele sabe que tem que publicar em alguma revista que venda sozinha. Aí ele, cara, quero publicar o Doutor Estranho. Ah, bota o X-Men, que o X-Men vai vender. Então, talvez... Qual revista tem, sei lá, 10 páginas sobrando aí? Ah, X-Men, bota junto. Depois, eu sou da época quando eu colecionava X-Men, já que era trocentos títulos mutantes na Marvel original, aí era tudo X-Men, né? Não... X-Men, X-Force, enfim. Bom, voltando à nossa vaca fria... E voltando no encadernado, diferente do Imaginautas, esse é um encadernado que, assim, termina você esperando uma continuação, né? Não dá pra você ler esse sozinho, você fica meio pendurado, assim. É meio Império Contra-Ataca, termina meio mal. E aí você fica esperando... No epílogo até tem o Richards lidando um pouco as consequências do que aconteceu. Ah, dá um pequeno spoiler, porque tá no desenho. Ele fica com uma cicatriz, né? Tipo duas caras. O destino consegue marcar ele. Até uma coisa que nunca explicaram, né? O Richards não poderia ficar com cicatriz devido aos poderes dele, né? Mas alguma coisa... Mas é mágica, né? É mágica, não tem que explicar. Mas ele... O destino justamente consegue deixar essa cicatriz nele. E de novo, né? Também é uma coisa que serve... Ah, olha como agora está sombrio. O personagem está marcado, né? É. Uma coisa curiosa é que nas capas originais do Ações Autoritárias ele não aparece com cicatriz. É só nas páginas internas da revista. Estranho, né? É aquele tipo de coisa, né? Contrata um cara aí pra fazer umas capas bacanas, assim, pra vender a revista. As capas são bem soltas, sabe? Elas não têm exatamente... Aliás, a capa do Inconcebível, acho que não tem nada a ver com... Ela é a capa do... O encadernado, tá falando? É a capa da Fantastic Four 500, do Paulo Rivera. É uma capa, assim, pra você olhar a revista e ver que ela é especial. Mas não tem nada a ver com a história mesmo. É. Não tem nem a ver com o desenho, né, do Ringo. É, não, e até como você falou, né, que o Richards não aparece com a cicatriz, né, na verdade daí já não era mais o Ringo, né, era o Porter, né, desenhando. Ah, o Howard Porter, desgraçado, cara. Entramos nas Ações Autoritárias, então, e, né? Isso aí, já falou. E na verdade, assim, se você pensar, se você olhar bem as capas das edições originais nos Estados Unidos, não tem nada a ver com a história, né? São capas bem genéricas. São umas capas meio comemorativas, assim, né? Cada uma, bem aquilo que o Victor tinha falado, cada uma com um personagem na capa. capa, né? E aí o quarto com o quinto com os quatro personagens todos. Sim. E, sei lá, é estranho, né? Porque aí a capa do Ações Autoritárias tem lá aquele Ringo bem classicão e você abre e mais da metade é com Howard Potter desenhando, né? Eu acho que toda ela. Pô, todo o arco. Não. Ah, perdão. É. Sempre me dei um desconto porque eu tô lendo o Encadernado 2005. É, as últimas, acho que a partir do 509, né? Vai do 503 ao 508 é o Howard Potter. Isso aí. 509 ao 511, os últimos três capítulos volta a ser o Eringo. Mas o Howard Potter, eu me lembro de ter visto ele fazendo a Liga da Justiça, uma fase boa lá, com Grant Morrison escrevendo e tal. Mas caraca, achei o traço dele bem ruim aqui, cara. Fiquei surpreso. Na primeira história, então, que tem uma mulher, um casal que finge que é a Sue Richard e o Reed Richards. Nossa senhora, cara, aquele traço. É muito feio. É muito feio mesmo. E ele não é consistente, né? Eu tenho a impressão que ele muda ao longo da história, sabe? É meio estranho mesmo. Eu sempre acho que isso é meio culpa do arte finalista, mas sei lá, cara. Porque muda também, né? É, não, cara, ou é culpa do arte finalista ou é culpa da pressa mesmo, sabe? Um desses dois é culpado. Ou os dois, né? Ou um arte finalista com pressa, né? É tudo, né? No encadernado, essa fase do Harry Potter tá acreditada como toda a arte final do Norme Rapmund, que eu não faço ideia de quem seja. Não foi por isso não que mudou. É problema com o Potter mesmo, eu acho. É, não, e tem uns trechos mesmo. Não sei se ele quis fazer alguma coisa de... Porque, na verdade, essa história se passa muito na Latvéria, né? Que é onde o Quarteto Fantástico enfrentou aqui o Dr. Destino, né? Quis fazer um arte leste europeu, né? Acho que ele tentou... Ou ele tentou fazer uma coisa tipo, quando a ação se passa... Porque tem uma parte da ação que se... Uma parte da história que se passa meio fora ali do castelo, né? Que, na verdade... É, o Quarteto Fantástico meio que toma conta, né, da Latveria. É. Isso eu achei interessante da ideia da trama e tal, né? Você colocar o Reed Richards pra ser o soberano da Latveria. No entanto, eu achei isso... Talvez seja um pouco culpa da época, assim. Eu achei isso explorado um pouco às pressas, sabe? Cara, eu fiquei com a mesma impressão. É, tipo, começa assim, todo mundo na Latveria odeia eles. E aí, já logo no terceiro capítulo, ou segundo capítulo, todo mundo ama eles, sabe? É muito, assim, tipo, parece o povo de Townsville, da Superpoderosa, sabe? Cara, será que eu tenho uma teoria sobre essa história? Por que que ela tem esse... É, eu fiquei com a mesmíssima impressão que a história, ela tem uma proposta e aí é meio que apressada pra acabar de outro jeito. Eu tenho uma teoria sobre isso, que é só minha teoria, não tem fonte nenhuma. É coisa da minha cabeça, que é o seguinte. Essa história, ela sai na época da guerra ao Iraque, depois da invasão americana ao Iraque. Eu acho que o Wade, ele começa a história fazendo uma crítica muito, muito óbvia, assim, à intervenção americana no Iraque. Tem uns papos políticos ali também, né? Uhum. Sim, ele começa fazendo uma crítica muito forte e ele tenta mostrar que o Reed Richards, que é o herói da história, ele pode muito bem ser confundido com um vilão, assim como os Estados Unidos, no caso da invasão ao Iraque, sabe? Eu acho que o Reed Richards, ele meio que representa os Estados Unidos aqui nessa história, sabe? E os outros personagens, eles fazem, às vezes, do povo americano, cada um com uma opinião. Não, mas olha só, isso não é tão bom, vai dar merda, tem que deixar o povo desse tipo si mesmo. Outra democracia é melhor, e aí a Sul já é o lado mais à direita, né? Não, mas é isso aí mesmo, a gente tem que proteger eles, goste eles ou não, sabe? Então a alegoria que eu faço na história é essa: o Richards é os Estados Unidos, os outros três são cada um uma opinião política, assim, da Mas da eu achei a ideia interessante, achei uma ideia boa, assim, que começa a mostrar uns desdobramentos que você pensa, pô, tá aí, é por isso que o nego não pode simplesmente também depor o Dr. Destino, porque tem uma porrada de nação em volta e faz o que com isso, né? Cheio de ogiva nuclear lá dentro, o caralho, é quatro, sabe? Meio... Eu acho que mostra uns desdobramentos que meio que explica por que a gente não mexe nesse vespeiro. No entanto, achei um pouquinho apressado, assim. Mas quase que um ano de história ali com eles lá. Exatamente. Eu faria assim, eu faria um arco... Eu, né? Quem sou eu? Eu acho que seria legal um arco longo de história dentro desse contexto, mostrando aos poucos a transformação que o quarteto faz em duas, três edições aqui, né? Só que eu acho que foi interferência editorial aí. Eu tenho a nítida impressão, mas é só uma impressão. Alguém da Marvel disse, ó, Mark, historinha de super-herói, não vem com essa história de botar muita crítica política. Pode ser uma coisa meio da época mesmo. Na época as coisas eram um pouquinho mais apressadas, não eram desenvolvidas assim. Então, não é que nem o Bendy está fazendo hoje, em que ele tem a liberdade para ficar um ano com esses X-Men fora da linha temporal deles, lá, né, vendo que merda que vai dar, sabe? Eu acho que pode ser. É uma época em que as coisas eram resolvidas mais praticamente, assim, né? Mais sinteticamente, mais tipo, ah, foi isso, acabou, entendeu? A ideia tá, papum, vamos pra próxima história, né? Mas não fica com a impressão, quando você tá lendo essa história, que ela meio que muda o foco? Que ela é uma história que vai toda do começo, assim, sei lá, as três primeiras edições, ou você fica naquela dicotomia, não, naquela ambiguidade do Reed Richards, né? Se ele tá certo ou errado, apesar de bem intencionado. E aí, num dado momento, volta o Dr. Destino, aí o Nick Fury se mete também, a ONU faz o papel de guardiã do mundo que ela nunca fez, e aí vai invadir a Latveria pra tirar ele, sabe? Eu achei que, não sei, eu tenho a impressão que a história deu uma invertida, tanto que o final dela não tem nada a ver com o que estava acontecendo lá no começo, sabe? É, a segunda parte do arco, né? Isso, é. Mas ainda assim eu achei uma coisa curiosa também, que eu me lembro também de... Pô, deixa eu formular meu raciocínio aqui. Essa ideia do Reed Richards assumir o lugar do Dr. Destino é uma ideia que eu achei... que eu tinha visto parecido, por exemplo, com o Demolidor. Depois, obviamente, Demolidor quando se declara rei do crime, e depois o Demolidor se declara o dono, o chefe do tentáculo. E eu achei essas duas ideias bem originais. E aí estou vendo que, pô, isso já, de uma certa forma, já tinha sido abordado pelo Mark Waid com o Quarteto Fantástico, né? Não, eu vou te dizer mais, já tinha sido abordado em Terra-X. Em Terra-X? É, em Terra-X o Dr. Destino assume, inclusive, o Reed Richards assume, inclusive, a armadura do Dr. Destino. Passa a ser o soberano. Terra-X é anterior, é? Olha... É, né? 90, né? É, 99, é anterior. Né? Essa história que nós estamos falando começa em novembro de 2003. Eu tenho a impressão que o Terra-X é anterior. 99. Sim. É. Março de 99, lá fora. É. Pô, tá aí. 2003, estava acabando o Paraíso X. É, o Alex Ross ganhou do Mark Waid na ideia. E aí, a segunda parte do arco, que é aquela coisa do coisa, que ele tá lá desacordado, as pessoas estão tentando resgatar a alma dele, que eles vão pro paraíso atrás da alma dele. Caraca, bicho, é a mesma trama daquele filme horroroso do Robin Williams, que ele vai... Amor Além da Vida. Amor Além da Vida, e que vai indo atrás do... Da mulher que se suicidou. Da mulher, né? Da família, não sei o quê, enfim. Mas sabe que esse final, eu fiquei puto com ele, esse final do coisa morrendo, entre aspas, né? Eu fiquei puto com ele, porque eu achei ele muito mal explorado, cara. Eu acho que seria muito melhor pra história, pra ideia que a história tá tentando passar, se o coisa morresse mesmo na invasão, sabe? Se o Richards tomasse uma série de decisões que culminaria no coisa sendo morto pelo governo dos Estados Unidos, ou enfim, pelo próprio Nick Fury, por culpa do Richards. Mas aí não, o Dr. Destino dominou ele, aí ele pede, implora que o Reed atire nele, sabe? Eu acho que dilui um pouco o impacto. Facilita pro lado do Richards. É, como... Aliás, eu não vou falar aqui porque eu não quero ofender nenhum fã do Quarteto Fantástico, mas assim, muito a Marvel facilita pro lado do Reed Richards, porque ele é um filho da puta, cara. Ele é um filho da puta, total. Cara. Muito a Marvel dá um tapinha de luva nele, dá um tapinha na mão, assim, ah, tá, Reed. Passou. Você ainda é um olha herói. Na outra direção, né? Faz conta que não vê. Quando a gente gravou sobre o Hulk contra o mundo, eu fiquei muito satisfeito em ver o Richards tomando um pau do Hulk no Hulk contra o mundo. Há anos eu esperava alguém dar um pau no Richards, cara. Fiquei muito satisfeito com isso. Ele tá merecendo. Pô, tomara aquela época, né? É engraçado que, de uma certa forma, o universo Ultimate ratificou isso aí, né? Porque ele tanto faz que ele realmente vira um vilão mesmo, né? Te confesso que eu não acompanhei porque eu achei muito fraco aquele primeiro arco, e aí não me desanimei, não acompanhei. É bem fraco, mas em termos de desdobramento e da onde eles estão dispostos a ir com as consequências do personagem, é interessante. Mas eu não diria pra você que, tem que ler, não, porque não tem que, não. Interessante essa busca lá, pelo coisa, que a gente tem um encontro muito bonito e tal, né, com o Jack Kirby, né, com o rei, né, que inclusive, num determinado momento, deixa claro que ele ainda telefona pro... recebe telefonemas do Stan Lee ali, sei lá, de alguém. Alguém que tá com o pé na cova, bicho. Porque, porra, o cara conseguir tá ligando pro além com essa facilidade, sei lá. Achei maneiro, achei bonito. Tá, mas que também já foi feito no Homem-Animal, né? Com o Grant Morrison fazendo lá o encontro do... Buddy com o... Com ele mesmo. Com ele mesmo, né, cara? E que eu acho que foi até mais impactante e mais maneiro no Homem-Animal do que nessa versãozinha vamos resolver tudo do Quarteto Fantástico, porque resolve tudo muito facilmente. Se o Vitor tava falando lá do... Ah, magia explica tudo com facilidade e tal. A forma como o nego resolve, então, caralho, é mais fácil do que a forma como o nego causa os estragos. É, inclusive foi exatamente, dá um spoiler pra quem não leu ainda, o Homem-Animal, que graças a Deus a Panini vai começar a lançar o Homem-Animal do Grant Morrison, resolve bem como o Grant Morrison resolveu mesmo o Homem-Animal, né? É, ó, eu sou escritor, resolvi, pronto. Oh, e nesse a gente tem a utilização da borracha mágica, sim, né? Sim. Cara, não é nem metáfora, bicho. É uma borracha mágica. É, só que realmente o Grant Morrison fez muito melhor isso em Homem-Animal, até porque... Muito antes. E muito antes, até porque já era na época, não, ele foi original, né? Agora só me corrija, o Luiz conhece melhor a fase do John Byrne. O John Byrne aparece como ele mesmo também na fase dele, sim, né? Sim, várias vezes. Até mesmo no Julgamento de Galactus, né? É. Mas aí é um pouquinho diferente, porque acho que ali é o caso de ele ser um personagem dentro do universo Marvel e, tipo, ser um associado, mas... Ele não é um deus ex machina. Exatamente, né? Porque no próprio caderno do quarteto, o Jack Kirby é meio realmente o deus ex machina, né? Uma coisa tipo, ah, não, eu sou o seu criador e vocês estão conversando comigo, que nem o Grant Morrison fez com o Homem-Animal. Na fase do Burnie, não. Na fase do Burnie é tipo, ah, eu sou um personagem, eu vivo dentro do universo de vocês, e tipo, eu tenho uma relação com vocês, tipo, eu sou, sei lá, desenhista das revistas e quadrinhos de vocês, mas eu não sou acima de vocês, eu tenho poderes mágicos, eu não tenho... É, ele não chegava nem a quebrar a quarta parede, né? Ele era... Sim, só uma brincadeira de metalinguagem, né? Uhum. Que, aliás, o Wade repete isso, lembrando lá no Imaginautas, eles lançam os quadrinhos do quarteto, né? Com as aventuras dele. É, que é até aquele cara que a gente falou no comecinho, né, que vai analisar a família, os caras querem lançar eles como super-heróis, com visores, com uniformes irados, e ele fala, não, não é nada disso. Aliás, vocês falaram da explicação do Reed voltando lá pro começo, por que que o Reed montou o Quarteto Fantástico? Vocês comentaram? Não, a gente não comentamos. Só um comentário rápido, que eu acho que amarra bem essa fase do Wade. O Reed fala, não, eu não montei o quarteto pra ser super-herói, nem pra ser aventureiro. Eu montei o quarteto pra que... esse acidente que eu causei, né, que alterou os meus amigos, pra que eles não fossem vistos como aberrações. Então eu reinventei eles de aberrações pra super-herói. Criei essa identidade pra nós, pra que ninguém olhe pro Ben Green e realmente saia correndo de medo. Tanto que na história do quarteto, só o Ben Green acha que todo mundo tem medo dele, né, porque normalmente o que acontece é que as pessoas veem ele e reconhecem e pedem autógrafo, né. É, eu achei legal isso. Mas enfim, mais um comentário pra agradar o nosso quarto membro oculto, Leandro Laurentino, que não pode participar desse podcast, que comentou, e eu cito, que só essa explicação valeria um podcast inteiro. Bom, gente, eu acho que é isso. É, comentários gerais sobre essa fase do Wade. É boa, é das melhores, é a melhor coisa, é uma das melhores coisas do Wade, é uma das melhores coisas do quarteto. O que vocês acham? Cara, eu não acho que seja uma das melhores coisas nem do Wade, nem do quarteto. Eu acho que é uma boa fase. Acho que pra quem tá procurando uma leitura relativamente despretensiosa, eu acho que vale a pena. Meu chute seria, tipo, pô, ler primeiro Imaginautas. Eu ficaria só com Imaginautas. Só com Imaginautas. Mas eu acho que, de um modo geral, é uma leitura legalzinha, assim, pra quem tá afim de... É como se fosse uma introdução ao Quarteto Fantástico, sabe? Tipo, Quarteto Fantástico 101, assim, pra quem tá afim de conhecer e tal. E é divertido. É legal. Eu acho que pra... Em especial pra marinheiro de primeira viagem. A gente falou dessas coisas todas que a gente conhece bem essas referências, né? Do Homem-Animal, do Grant Morrison, de outras tramas que usavam sinopses parecidas e tal. Mas eu acho que pra quem não conhece, pode achar bem, bem interessante e melhor dos filmes que rolaram por aí. No entanto, eu acho melhor, por exemplo, a fase do Mark Miller e Brian Hitch, por exemplo, que eu acho do caralho, eu acho muito boa. Assim, nessa parte dos encadernados, eu concordo bastante com o Caruso. Eu acho que o Imaginal tá é um belo encadernado pra você dar pra quem não conhece o quarteto ou quem quer conhecer, né? Eu acho que é um belo cartão de entrada, né? Mas assim, eu gosto da fase do Wade, eu acho que é uma boa fase também. Mas eu tenho um carinho especial pra fase Bird, não tem jeito. Foi mesmo que eu gostava de ler essas histórias dele. Então assim, não vou considerar a fase Wade a melhor que teve, né? Por essa razão, mas eu acho que é uma fase realmente que vale a pena correr atrás, comprar, né? Os encadernados da Salvat estão aí com uma certa facilidade, né? Não sei se já saiu esse último no Brasil inteiro, né? No mercado. É. Não sei se saiu esse último já no Brasil inteiro, né? Porque tem aquele problema de distribuição, né? É, mas qualquer coisa compra na Livraria Cultura também, olha o jabá gratuito pra eles aí. Mas vale a pena sim, eu acho que o Quarteto é uma boa equipe. Tem esse lado sci-fi que muitas vezes não é bem aproveitado, né, mas... E reiterando também, é uma boa equipe que é difícil você achar histórias destacadas deles pra ler, né? Sim, sim. Não sai tanta coisa, assim. Por exemplo, o outro encadernado que tem deles da Salvat, aquele O Fim, é horroroso isso, é muito ruim. Então, pô, um arco maneirinho, legal, de qualidade e tal, tipo, separado e tal, assim, tipo, acho que, pô, vale a pena ser aproveitado. É, eu não acho nem o melhor arco do Quarteto e nem o melhor arco do Wade, né? Nem a melhor fase do Quarteto, nem a melhor fase do Wade. É acima da média do que a gente costuma ler com o Quarteto Fantástico, né? Eu considero o Quarteto uma equipe que pouca gente consegue trabalhar legal com eles, assim, fazer realmente histórias interessantes. É, não, e cara, e convenhamos, é também um pouco acima da média de muita porcaria que sim, tem sido publicado recentemente, né? Ah, sim, não, isso com certeza, isso. Mark Waid é sempre acima, um pouco acima da média, né? Até quando ele é meia boca, ele tá acima da média. Mas eu acho que vale a pena, eu acho que é bem como o Caruso falou, é uma ótima forma de você pegar uma história solta do Quarteto e ler, ok, o Imaginal é perfeito pra isso, né? Se você quiser entender qual é o Quarteto Fantástico clássico da Marvel, é o Imaginautas. Talvez até melhor que essas outras histórias que a gente citou. Só pra mencionar, tem uns encadernados relativamente recentes, tem o próprio Ultimate Quarteto Fantástico, o primeiro arco, né, de origem, saiu encadernado recentemente. A minissérie do Morrison saiu encadernada recentemente. Saiu dois encadernados daquela fase pavorosa deles, e que eles ficam pobres e vão morar no subúrbio. Eu gosto dessa, cara. Eu não consigo gostar, cara. É muito assim, tipo, what? Mas eu acho divertidinha. Eu me lembro que na época eu detestei, talvez eu tenha que ler de novo. Não lê de novo não, cara. Não tá de tempo, não. Vai piorar, né? Que é só chamada 4 a revista, né? Mas eu acho que se eu tivesse que escolher todos esses encadernados recentes lançados com Quarteto, eu escolheria esse do Age de novo, né? Faria essa escolha de novo, até porque o do Barney faz muito tempo que foi republicado aqui, ainda nos maiores clássicos, né? E o do Jack Kirby Stan Lee, eu acho que até chegou a sair, né? Biblioteca Histórica. Saiu Biblioteca Histórica. É interessante. Mas, cara, essas coisas acho que são bem legais, assim, pra gente que é fã e gosta. Que tá, mas sim, é uma leitura difícil, né, cara? É meio, porra, você apaga a cada duas páginas, assim. Pô, tem aquela sobreposição de informação que o recordatório diz, eu vou pegar aquela arma. Aí o desenho tem o cara pegando a arma. O recordatório diz, Reed Richards pega a arma. Aí o desenho, ele pegando a arma e o Reed Richards falando, vou pegar a arma. Você fica tendo a mesma informação, cara, três vezes. Mas isso era culpa do Marvel Way, né? Do Stan Lee, do Jack Kirby, eu acho, pelo menos. Não, eu queria muito, o que eu vou falar é um sacrilégio do caralho, assim, mas eu queria muito ver uma edição reeditada, sabia? Que nego limpasse esses textos. O cara tá pegando a arma? Eu já entendi que o cara tá pegando a arma. Deixa só o cara pegar a arma, sem ele falar, vou pegar a arma, e o recordatório que diz, Reed Richards pega a arma, sabe? Queria ver uma versão assim, tipo, que respeitasse a nossa inteligência de dar uma eliminadaça em boa parte de diálogo e tal. Eu acho que ia ficar do caralho, porque a arte é muito impactante, assim, é bem emblemática, meio pop art, sabe? Sim, sim. Eu acho que seria interessante. Mas aí que tá, isso aí era o Stan Lee tentando mostrar serviço, porque quem fazia a história mesmo era o Jack Kirby, né? O Lee dava o argumento, o Kirby tinha que contar toda a história com base no argumento. E como, eu acho que como o mercado, a indústria tava surgindo naquela época, eu acho que rolava um cagaço também de, será que o nego vai entender que o cara tá pegando a arma? Melhor explicar, melhor o cara falar. Na dúvida, né? Vamos... É. Cara, uma coisa muito legal que eu noto lendo essas edições, essas coleções históricas que a Panini tem lançado, que tu vê que às vezes o dia que ele botava alguma coisa no desenho, ou algum outro desenhista da época botava alguma coisa no desenho, que não tava na história antes. O Stan Lee ou o escritor ia lá e fazia um recordatório ou um diálogo explicando da onde saiu aquilo, né? É, total, cara. Tem um no Surfista Prateado que o cara, eu acho que o Stan Lee não entendeu que o... Tem uma cena que, assim, é o Surfista Prateado trabalhando com um cientista num outro planeta pra fazer sei lá o quê. E aí eu acho que o desenho não ficou parecido com o Surfista Prateado e o Stan Lee não entendeu isso. Rolou alguma confusão ali. Que tem um texto surreal, são só dois quadrinhos pro cara falar... Vou embora, meus dois assistentes que eu contratei pra fazer só esse negócio e agora eles estão dispensados. Uma parada muito... What the fuck, bicho? É bem isso, cara. Eu me lembro que eu tava lendo uma história do X-Men e aí aparece um avião saindo lá da mansão X. Aí eu é um baita diálogo do professor, um baita monólogo do professor Xavier explicando: ah, vamos voar aqui nesse meu avião supersônico modelo novo que eu comprei depois que o último foi esfacelado naquela história contra o Magneto, não sei. Tipo, ele se ligou, olha, os leitores, pô, ele não tem esse avião, o avião se destruiu, os leitores vão querer saber de onde saiu esse avião, sabe? Aí é o professor Xavier explicando tudo, cara, é muito engraçado. Já que a gente comentou tanto sobre o Quarteto Fantástico, até um pouquinho sobre a fase Ultimate, já damos uns aperitivos do filme, não vamos fazer um quadrinho comenta filme, porque da quadrinho, quem tá aqui somos eu e o Luiz ainda não viu o filme, eu já vi, mas vamos aproveitar o Caruso, nosso convidado fantástico, que também já viu o filme, vamos fazer um bate-bola rápido, só pra gente não deixar o nosso ouvinte aí nessa ansiedade, afinal, o filme. E aí, Caruso, o que você achou do filme, cara? Porra, é uma bosta, né, cara? Pronto, obrigado, resumindo. Mas é surreal, porque assim, eu cheguei até a comentar isso com o Luiz ali em off, mas é tão ruim, tava todo mundo falando tanto que eu queria ver, cara, queria ver com meus próprios olhos quão ruim é, sabe? E cara, vou ser muito sincero contigo, eu vi a primeira hora de filme, eu tenho coragem de admitir, achando bom, achando legal, assim. É, você não leu a versão Ultimate, você falou, né? Eu li só justamente a origem, essa que é. Então tá. Eu achei bem parecido com a versão Ultimate, assim, da origem e tal, em que a Sue tá em pé de igualdade intelectualmente com o Reed Richards e tananã. Tava achando maneiro, mas de repente, cara, chega no final ali, rola uma... Vira SBT, sei lá o que acontece ali, rola uma SBTização do filme, que fica, o roteiro fica ruim, os diálogos ficam péssimos, os efeitos ficam ruins, é muito estranho, cara. E fica ruim assim até o último momento, inacreditavelmente ruim. Eu tenho a mesma impressão, o filme, ele até te engana bem por uma hora, assim como os trailers enganavam bem. Eu tava até meio empolgadinho vendo os trailers e tal, porque a Fox aplicou um embargo nos críticos, né? Então as primeiras reviews, elas só saíram 2-3 dias antes do filme estrear. E eu tava até, pelo trailer, acho que até que eu vou dar uma chance. Essa primeira hora eu ainda fiquei pensando, pô, tá mais filme, tá mais maneiro do que aqueles outros que eram um pouquinho... Galhofa. É, meio galhofa, né? Meio Sessão da Tarde pra caralho e tal. É, tava mais, tipo, maneiro, assim, sabe? Mas, de repente, nossa... Eu tava achando isso. Realmente o que afunda o filme, e aí afunda de maneira irremediável, é... Bom, deixa eu só contextualizar um pouco. Eu já tinha lido algumas críticas sobre o filme antes de ir no cinema, então eu já tava sabendo o que não tinha... não tava legal. Que supostamente não tava dando certo. Então eu fui procurando qualidades no filme. Porque eu queria gostar. Eu vi os trailers e eu realmente queria gostar. Eu queria comprar uma visão nova do quarteto, porque eu acho que são personagens que podem sim se beneficiar de uma visão nova. Eu até achei algumas qualidades nessa primeira uma hora de filme, mas o problema é que o terceiro coloca as coisas em perspectiva de uma maneira que você começa a voltar na sua cabeça e o que você gostou do filme você começa a achar defeito, sabe? Não, mas aquilo lá não era tão... Não. Pensando bem, não tava legal, não. Totalmente, você tem toda a razão. Cara, o final foi tão ruim que não só estragou o filme pra mim, como estragou o filme que ia ver no dia seguinte. Eu desisti de ir no cinema no dia seguinte. Foi traumático. Eu não queria passar por isso de novo, sabe? Foi traumático, né? Não. É só aquela branca. Eu ia ver Pixels, que... A galera já tinha falado que era ruim, mas eu pensei, achei divertido e tal, assim, mas depois do ruim que foi o Quarteto Fantástico, eu falei, caralho, tá bom por tá hoje. Tá bom de filme ruim esse mesmo, né? É, tá bom de filme ruim. Vai que Pixels seja ainda pior, né? Porque vou ver em casa. Vou ver Pixels quando sair aí. Mas sabe que Pixels é um filme mais honesto, eu acho. Porque já dá pra ver que é ruim nos trailers, cara. É? Não sei, eu não vi, mas os trailers eu já não... Os trailers do Quarteto eu me interessei. Os trailers do Pixels nem um pouco, sabe? Mas eu vou dizer um negócio que eu achei que eu fosse ficar incomodado. O John Storm virar negro, apesar de ser irmão da Sue Storm. Eu achei que eu fosse ficar mais incomodado. O cara que faz o... O Franklin Richards. Qual é o nome do pai? Franklin. Mas não é Richards, né? Franklin Richards é o filho, O cara que faz o Frank Storm, eu achei ele tão bom, cara, que eu comprei. Eu também. E achei que o menino também... Eu achei que o moleque, o John Storm, eu acho que sabendo que era uma decisão minimamente polêmica, né, essa mudança e tal, sabendo que as pessoas iam estar muito focadas nele, eu acho que ele poderia mandar até melhor, assim, poderia até ser mais indiscutivelmente foda pra nego, tipo... né? Parar de falar essas coisas, né? Que nem, parar de falar que e nem tal. O Michael Clarke Duncan foi no Demolidor, né? Acho que a melhor parte do filme é o Michael Clarke Duncan. Não me incomodou tanto. E eu fiquei até depois, quando eu fui... que eu terminei de ler o Quarteto Fantástico Ações Autoritárias, hoje, né? Comecei, assim, ter uma sensação meio... porque o Quarteto Fantástico, como a gente falou, é a primeira família da década de 60. As coisas eram bem diferentes na década de 60. E você ter hoje em dia ainda, tipo, o heróizinho ser louro de olho azul e a irmã é loura de olho azul e tal. Isso eu achei legal, o Quarteto Fantástico do filme de agora, sabe? Eu achei que deu uma repaginada maneira. Tá? Fica com mais cara de, hoje em dia, a gente ter esse grupo, sabe? Do que você ter todo mundo louro de olho azul, todo mundo muito americano, todo mundo muito... não sei explicar direito. Mas eu achei válido. Coisa que eu achei que eu não fosse achar. Eu vou dizer que não me incomoda essa mudança de etnia. Já não me incomodou quando anunciaram. Achei, tá, ok. Porque eu ultimamente, eu tenho a seguinte postura. Cara, na boa, o mundo não é feito só de gente caucasiana. É, não tem sentido mais a gente só ler personagens caucasianos. Não tem. Não, ainda mais que são personagens que são caucasianos porque foram criados na década de 60, em que todo mundo era mais preconceituoso, mais, sei lá, mais meio retrógrado, estranho, entendeu? Não é tipo, são personagens caucasianos criados agora, sabe? São criados numa perspectiva meio que a gente devia abandonar mesmo. E eu acho que, mudou a cor, então não pega os clássicos, pega novo. Cara, isso aí não, eu não entro nessa discussão mais, acho bobagem, sinceramente. Agora o Miles Morales é o Homem-Aranha oficial, show de bola, toda sorte do mundo pra ele. Peter Parker vai continuar lá na revista dele, fazendo outras coisas, entendeu? Mas enfim, isso aí realmente não me incomodou. Me incomodou mais do Johnny Storm o fato da personalidade dele ser muito diferente do que eu tava acostumado. Porque o Johnny Storm, ele é o cara mimado e inconsequente. No filme, ele é um adolescente rebelde genérico, sabe? Ah, sou revoltado com meu pai, faço corrida de carro e sei lá. Não, isso aí me incomodou. A personalidade dele eu achei muito, muito, muito genérica. Não incomodou tanto, não. A personalidade dos outros eu já achei melhor desenvolvida, até do Penguin, sabe? Penguin eu achei legal. Ele caladão ainda dele e tal, e caindo muito de gaiato nessa parada. É um pouco parecido com a do Ultimate nesse sentido, né? E a Sue Storm, eu gostei bastante da Sue Storm. Também gostei. Foi junto com o Franklin Storm, pai dela, né? Ela foi minha personagem preferida no filme até o final, né? Agora, um negócio que eu achei bizarro é aquilo que você falou do filme no final meio que estragar as coisas que você gostou e tal. Cara, no final eu comecei a achar o Reed Richards o mais burro de todos, sim, cara. É o maluco que resolve as paradas como já senti uma ideia. Qual é? Vamos socar a cara dele. Porra, bicho. Na moral, você cara. Você vê que no final eles se perdem, que o plano todo do Reed depende do Johnny Storm atravessar aquelas colunas de pedra e derrubar elas. Cara, ele pega fogo, ele não é um míssil da X-Force, sabe? Ele não pode fazer aquilo, ele vai dar de cara na pedra. Não tem sentido nenhum eles se comportarem daquela forma, sabe? Mas assim, só a título de parênteses, o que a gente sabe hoje, na época tinha rumores, quando o filme estava em produção, hoje a gente já mais ou menos tem isso confirmado, é que deu uma ruptura fodida lá entre o diretor, né, o Josh Trank, e a Fox. Então, realmente, muito do filme foi feito sem a participação do Josh Trank, ou com o Josh Trank de má vontade, ou muita coisa foi refilmada. Então dá pra sentir claramente a hora que dá merda, né? Eu fiquei com essa sensação. Foi ali, sabe? Foi nessa cena que... Se você aumentar o áudio, tem chance de você ouvir os passos dele andando pra fora do estúdio. Boa. E o detalhe é que agora tá esse joguinho de empurra, né? Burra, né? Porque o Trank recentemente soltou um Twitter, né? Dizendo que eu tinha uma visão pra esse filme que era ótima, ganharia prêmios, mas vocês nunca vão ver. O próprio estúdio tá falando que não, o filme tava uma porcaria, o próprio produtor teve que meter a mão ali, senão não ia sair nada. Né? Então... Eu vi Poder Sem Limites, não é nenhum primor, assim, mas tem muito mais qualidade do que o terceiro ato do filme do Quarteto Fantástico, sabe? Eu quero acreditar que as partes boas são do Josh Trank, apesar de que eu acho que ele é responsável sim por ter dado merda, porque teria que ter mais peito, sabe? Teria que ter segurado melhor o rojão, sabe? Ele teve vários problemas. O que aconteceu? A Fox começou a capar o orçamento do filme e começou a querer muita refilmagem. E o Trank sucumbiu à pressão, começou a usar droga, começou a beber, aí não ia mais filmar, brigou com o elenco. Com o elenco não, mas ele tinha uma briga com a Kate Mara, que o estúdio meio que empurrou goela abaixo ele, a Kate Mara, que é a sua Storm, né? Jura? Caralho, que merda. E eu achei ela boa. Pois é, cara. Eu também gosto dela. E ele, por outro lado, empurrou goela abaixo o estúdio, Miller, não me lembro o nome dele, o Reed Richards. O guri do Whiplash, sabe o guri? Maris, isso, exatamente o que eu falei. O guri do Whiplash, e o estúdio não queria ele, aí ficou nessa briguinha de vaidades, assim. E aí diz que o Trank, uma boa parte das filmagens, não aparecia pra gravar. Tava drogado, tava bêbado. Nossa, o cara, que louco, o cara entrou numa ruim, assim, sabe? Fica difícil saber, né? Tem uma tela que eu li aqui que fala que nas filmagens ele tinha uma tenda dele. Ele entrava na tenda e ficava lá vendo o filme e ninguém entrava na tenda, né? Era só ele lá e os monitores. Ele sozinho. Então, ele não interagia. Então, ninguém sabia como é que tava saindo, porque só ele, né? Nossa, bizarro. Agora, eu não concordei com o que muita gente estava falando, que não tem nada a ver com os quadrinhos e tal. Cara, levando em consideração a versão Ultimate, eu achei bem próximo. Até o uniforme da Sue com aquela luvinha e a braço meio de fora e tal. O fato dela ser tão inteligente quanto o Richards, ou aquela escola com todo mundo ali. Eu achei até que aquele maluco fosse virar o topeira, era perfeito pra virar o topeira. Um daqueles caras que tá lá naquele instituto lá, no Baxter e tal. Eu achei bem parecido, assim, com a versão Ultimate. Bem fiel, sabe? O Victor Von Doom também. Também tá ali com eles desde o início, aquela personalidade dele e tal. Achei bem condizente, assim, com o que eu li naquela versão do... É Miller, né, que fez a versão Ultimate. É. Agora, porra, o final, brother, porra. E eu tava achando estranho que, assim, eu fui vendo uma hora e tal, tava vendo, cara, vem cá, tá maneirinho e tal. E aí tava começando a dar uma merda, eu falo, mas, cara, tá um pouco tarde pra tá rolando essa merda, né? Não devia já ter rolado uma parada pra eles virarem super-heróis logo. Aí lá pelas tantas eu entendi, falei, caralho, essa merda que tá dando... É o ponto alto do filme. E o ponto alto do filme é muito anticlimático. É muito anticlimático, cara. É, muito. Eu pensei assim também. Agora vai acontecer uma coisa mais importante que isso, não acabou. É isso, obrigado. É, nossa. Obrigado pra quem veio, tá? É, o final, a última cena do filme é totalmente broxante, assim, sabe? É, não tem explicação nenhuma pras coisas acontecerem daquela forma. Os efeitos ficam ruins, cara. Quando eles estão lá naquela zona negativa, de repente parece um chroma key horroroso. E antes eu tava até curtindo aquela expedição ali, tava meio com cagaço e tal, mas porra... Depois fica uma merda, cara. A impressão que você tem desse filme é que, ok, se de repente a Fox não tivesse cortado orçamento, se não tivesse exigido mudanças de roteiro enquanto o filme era filmado, que é uma coisa que fode qualquer filme, você tem que mudar o roteiro do filme enquanto as filmagens estão em andamento, porque elas não são feitas na ordem, né? É, você filma de acordo com a locação, agenda e tal. Uhum. Ok, talvez tivesse dado certo, mas eu não tenho essa certeza, cara. Eu vi uma galera tem um grupo de WhatsApp, a gente fica falando de quadrinhos o dia inteiro. E uma galera falou um negócio que eu achei bem, bem pertinente, assim, tipo, tirando esses, sei lá, 20 minutos podres do filme, acho que tem um corte ali pra aquele filme ter sido um prólogo de um segundo filme maneiro, entendeu? Ali na hora que o nego resgata o amiguinho, talvez terminasse ali. Não aconteceu nada, é isso mesmo, sinto muito e tal, mas no próximo vai acontecer coisa pra caralho. Até porque já tem a sequência anunciada, né? Então... É. Ih, já desanunciaram. Já desanunciaram, estão tentando adiantar o Deadpool pra lançar a sequência do Deadpool na data que era do Quarteto Fantástico 2. Porque a bilheteria tá muito fraca. O filme, ele foi caro pros padrões, né? 120 milhões. Justamente o Trank tinha sido contratado pra isso, né? Porque ele era um cara que teoricamente saberia trabalhar com baixo orçamento. Mas o filme ficou caro. Sabe aquelas histórias que você sabe de bastidores de Hollywood, que o filme começa a dar errado e vai dando tudo errado e vai ficando caro e alguém chega e, pelo amor de Deus, termina esse negócio pra gente não tomar tanto prejuízo? Foi mais ou menos o que aconteceu. Mas, a princípio, assim, não deve voltar pra Marvel, como muita gente tá querendo e já decretando que volta, porque eles têm 7 anos pra lançar um outro. E em 7 anos eles lançam um terceiro, quarto, quinto. Nossa senhora, cara. Reboot, sabe? Nossa senhora, o que virá aí em 7 anos? Puta que o pariu, cara. Mas não deve sair continuação, viu? Eu até assistiria uma continuação porque eu achei que a equipe, tirando algumas coisas que eu corrigiria, assim, num personagem ou no outro, na personalidade, como eu falei, a equipe eu achei legal. Eu acho que representa melhor do que a equipe do lado dos filmes anteriores, que era muito caricata, sabe? Era muito... Eu concordo era com muito você. Seriado de TV, sabe? Eu apostaria numa continuação que talvez ficasse boa, assim, que tinha coisa ali pra trabalhar, né? Tinha coisa ali pra usar. Mas, porra, Doutor Destino, acho que, caralho, nego, botar o Doutor Destino de novo, porra, vamos botar aí o Aniquilador, o Topeira. Não, esse cara era o Aniquilador, na real, né? No filme, se você tivesse trocado o Doutor Destino por Aniquilador, tava bem melhor já, sabe? Mas por quê? Porque acho que é porque tá aliado à origem, né? Que precisa ter o Doutor Destino ali. Eu acho que aquela necessidade de você definir o super-herói pelo arqui-inimigo dele, sabe? Então você tem um filme do Superman, assim, você tem que ter o Lex Luthor. O Doutor Destino tá lá, na origem, não sei o que, tá, não. Sumiu com ele, beleza, mas quem vem de vilão é o Aniquilador, e aí deixa pra o Doutor Destino aparecer num segundo filme, num terceiro filme, sei lá, pra nego pensar tipo, caralho, ih, agora fudeu mesmo, que é com o Doutor Destino, sabe? Mas, porra. Eu também acho, tanto que a minha bronca com o filme dos X-Men é que é sempre o Magneto o vilão, cara. Todos os filmes dos X-Men são Magneto, todos os filmes do Superman era até, né, o anterior, era o Lex Luthor, sabe? Porra, troca o vilão, cara, cacete. É mesmo, cara. Bom, gente, eu acho que é isso. Não sei se vocês têm mais alguma coisa a falar sobre o Quarteto Fantástico. De minha parte, eu achei que o papo ficou fantástico. Eu achei também. Eu acho que nosso papo ficou mil vezes melhor do que o filme. eu ouviria o nosso papo e não assistiria o filme de novo, cara. Bom, mil vezes o papo, né? Vamos lá. Vezes o papo. Caruso, jabá, qual é o jabá de hoje? O jabá é... Assistam estranhamente no Multishow Play. Eu descobri recentemente que o Multishow tem essa plataforma aí, tipo um Netflix, com todos os programas, e tem lá o Estranhamente, a primeira e a terceira temporada, não tem a segunda, porque algum estagiário filha da puta não quis botar, sei lá, por quê? Perdeu a fita. Não sei o que acontece, cara. Eu ia ficar muito feliz se a galera assiste. Tem vários episódios com referências nerds, assim. A gente criou um quadro que era o Asilo de Super-Heróis, que tem umas referências bem específicas. Muito legal. A gente criou também o Jedi Entregador de Pizza, que também fala do universo Star Wars e tal. Então tem várias coisinhas ali que eu acho que pode ser bem valorizado pelo nerd. E como a gente não é muito bem representado na televisão, eu acho que ia ser maneiro se, sei lá, de repente, do nada, milhões de pessoas baixassem a parada lá e entrassem no negócio pra nego ver, tipo, opa, o nerd tem voz e expressividade. Talvez a gente devesse fazer mais programas na televisão pra ele. E exigir a segunda temporada lá pro estagiário, filha da puta, liberar essa merda. Se tiver algum espaço pra comentar, alguma coisa e tal, tinha que falar, ô, estagiário, libera essa segunda temporada aí e tal. Até porque a primeira temporada foi a primeira, a gente tá meio engateando e tal, taranã. A segunda eu acho que dá uma melhorada, a terceira tá um pouco mais redonda. Mas eu não entendi porque o cara botou a primeira a segunda, aí não a segunda. E a Caverna do Caruso lá no Abacaxi Voador, que sai toda quarta-feira, no horário que eles também decidem botar a parada no ar, porque já tá tudo escrito já, com alguma antecedência. E sempre indicando quadrinhos obscuros e diferentes e tal, sendo que a gente faz uma colher de chá ali, tipo, uma vez a cada 5 edições, sei lá. Pelo menos uma vez por mês tem uma colher de chá, porque eu não aguento ficar escrevendo sobre umas paradas que ninguém nunca leu, ninguém comenta. Ninguém dá uma tristeza, que... né? Eu me sinto muito, muito abandonado ali. Aí eu coloco um negócio que, tipo, a galera já leu, aí, pô, começa a aparecer comentário, eu fico todo feliz. Então eu ficar feliz se a galera que ouve o Quadrincast entrasse lá e trocasse uma ideia, que eu converso com todo mundo, e como eu já falei, eu sou bastante carente. Eu já comentei lá e posso afirmar, o Caruso responde lá, troca uma ideia bacana. É verdade. Cada um. E em breve tem filme com você, né, Caruso? Nos cinemas também, já que a gente falou de cinema. Ah, é verdade, tem o... Vai, eu vi o trailer esses dias. Vai, pô, você viu o trailer? Eu não vi o trailer no cinema. Vai estrear 1º de outubro, eu acho. 1º de outubro. Então, enfim, quem quiser chegar lá, pô, eu garanto que pelo menos melhor do que o filme do Quarteto Fantástico vai ser. Então é isso, tropa. Lembrando que se você quiser falar com o Quadrincast, com o pessoal da Quadrin, você pode usar o nosso e-mail. Na boa, ninguém tem usado, mas se você usar, a gente jura que lê. Só spam, né? O spam, enlarge your penis, né? Vem bastante. Eu acho que eles conhecem o pessoal da Quadrin, aí vem bastante desses aí. Quadrincast@quadrin.com.br. Também estamos no Facebook, facebook.com/quadrincast. Nós estamos, você não está. E no Twitter, Luiz... @quadrin. E não esqueça que nós também temos o nosso Instagram, onde você acompanha principalmente a cobertura dos eventos nerds que nós participamos, que é Instagram Quadrincast. É isso? Temos mais alguma forma de contato que eu me esqueci? Twitter, Facebook, né? Ainda não temos Snapchat, não temos Periscope. Periscope, então... cara, tinha que ter o Periscope. Não, a gente é muito feio, ninguém vai querer ver o Periscope. Google mais a gente não usa, então acho que vai ficar por isso mesmo. É isso aí, então tá, tropa. Até o próximo Quadricast, obrigado pela audiência, desculpa qualquer coisa, tchau.